Pereira que é gaúcha, o Bento que é caipira, com ele as cabrita pira. O Rude é meu amigo, não posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatatalho, o Portuga vai dar as últimas notícias da luz no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Mas já começou o estádio 97 na Energia 97, né? Então, a partir de agora, em nome aqui de Grupo Ésser, um nome construído com história, em nome de Cato, quando foi a última vez que você recebeu uma promoção, hein? Vá à luta por um emprego novo, acesse cato.com.br e conquiste a vaga que você merece. Cato, para quem busca muito mais. BV Financeira, tá pensando em trocar de carro, hein? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV você sempre pode mais. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Tá no ar o Estádio 97. Boa tarde a todos vocês aí. Ah, boa tarde. Programa especialíssimo hoje, hein, Motinha? Ah, hoje é, hein? Hoje o bicho vai pegar, hein? Tô no último. Aí, hoje o bicho vai pegar. Som. Tá tudo certo, né? Ah, programa especial hoje, né? Programa das mães. Programa das mamas. As mamas já estão aí? Pô, estão entrando. Ah, minha palmeirense preferida. Ah, que beleza, hein? Tudo bem, mamãe? Essa mamãe torce bem. É. Torce, é, né? Davi que torce bem a mamãe. Torce, tudo bem, mamãe? Né? Tudo bem? Tudo bem? Estão chegando, vão sentar, vão se ajeitar. Enquanto isso, a gente vai se preparar aqui para fazer as manchetes, né, Dodô? Sim. É, o seu Bento pegou uma gripe. Ei. Ah, pegou. De novo? Vai falar que pegou, depois a da... Né? A gripezinha lá. Depois que ele, né, postou aquele vídeo lá fazendo placar, né, só de cueca, entrou um vento nas partes baixas lá. Ficou resfriado. Ai, pegou gripe, né, Dudu? Nas nádegas. Nossa senhora. Pelo amor de Deus. Olha, mas olha, foi recorde de visualizações, hein, Vilela? Pra caramba. Fez sucesso as pernas do vento, fez. Parecia duas coxinhas de Deus catupiry, nunca vi. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, como fez sucesso, viu? Que é isso? O pessoal, olha... o pessoal tá sem ter o que ver na internet. Eita! Vamos começar, Dodô? Bom! Começa por nós. Que nós? Não, aqui por enquanto. Depois não, é vocês, é porque... né? Nós é aqui, nós. Eu e a vovó aqui. Nós. Tá louco? Nós. Aí é vocês. Nós aqui, não, rapaz. Aqui é nós. É, tá louco. Nós. Então é vocês. Nós. Fala vocês. Nós. Are you ready, São Paulo? Ah, tricolor! Olha, uma boa notícia pros São Paulinos aí, viu? Ah, hoje, Michel Bastos voltou a treinar. Ah. Né? E aí tem chance de encarar o Cruzeiro aí na próxima quarta-feira, né? Certo. É, com certeza não jogará aí na estreia do Brasileirão contra o Flamengo. Certo. Mas na quarta-feira aí parece que tá tudo encaminhando pra ele poder jogar, né? Uma certo. Boa notícia pros São Paulinos aí. Apesar do São Paulo ter jogado muito bem, Michel Bastos faz falta porque é um puta jogador, né? Um dos melhores jogadores do São Paulo hoje. E segundo o repórter André Herrmann, né? O São Paulo estaria aí agendando uma conversa com o Sampaoli após a Copa América, né? Dia 5 de julho aí, né? Quando acaba a Copa América, certo. O São Paulo estaria pronto para conversar com o Sampaoli e seria o técnico alvo do São Paulo. Entendi. É, então é aquela história mesmo. Parece que São Paulo realmente o Milton Cruz ficará aí até consiga, né? Um contrato aí, de repente, com o Sampaoli, né? Se tiver livre. Tá certo. E o Ganso revelou aí que realmente há sondagem de outros times aí por ele. Mas diz aí que ele falou que ele não se vê fora de São Paulo agora. Né? E inclusive essa história do Cruzeiro aí, tudo, parece que é balela, né? E o São Paulo, o Milton Cruz aí pode pôr os reservas contra o Flamengo, né? Guardando para pro jogo de quarta-feira, que é mais importante, né? Contra o Cruzeiro. É isso, do Domênicos. Tá certo, né? Eu tava tentando arrumar aqui, ó. Tá, meu teclado aqui foi pro saco agora. Acho que eu arrumei. Problema desse teclado não, é o fio aqui. Se mexer no fio, velho, vai pro saco. É brincadeira, mas vamos que vamos. Então tá certo, São Paulo só. Também de 98 esse teclado aí. É, tem que trocar. Porque isso vamos pro velho, vai. Nossa, velho. Vamos pra? Baixada. Baixada, baixada. Ah, RG. Fala do campeão, Motinha. Daqui a pouco tá aqui a Mamãe Santista também. Tá chegando. Tá tendo passeata na Paulista, né? Tudo travado, tudo parado. Né? Toda sexta-feira é tradicional agora. Pra variar, né? Virou tradição. Ó, quem vai, viu, Dodô? Ah, quem vai onde? Sentido Consolação. Não pega a Paulista agora. É pra lá que tá embaçado. Né? É, tá tudo parado, tá fechado. Você vê que quem vai sentido Paraíso... Quem vem? Não, tá vazio. Tá vazio. Agora você vai chegando perto da ministra Rodi Azevedo, os caras estão desviando pra lá. Tem que entrar direito. Aí para tudo. Tá tudo parado. É, tudo complicado a coisa, então. Sexta-feira, tá tudo certo. É aquela velha história, ninguém faz nada e vamos que vamos, né, meu velho? Ô, RG, diga, Manquinho. Ah, boa notícia aí pro Rei Pelé, né? Tá internado, né? Boa notícia que ele tá internado? Não, uma boa notícia. Você falou uma boa notícia, o Pelé tá internado. Não, a boa notícia, o Pelé está internado. A boa notícia é que... A boa notícia é que ele não tem um ninguém tumor, merece, que eles estavam preocupados. Isso. Né? Ele não tem um tumor, né? Ninguém merece, né, estar internado. Às vezes uma vírgula muda o destino do mundo. Isso é verdade. Ele tá com um problema na próstata, né? De fato, faltou a pontuação, mas... Ele tá com um problema na próstata, né, RG? Mas graças a Deus, não é nada benigno. Maligno. Nada benigno, é benigno. Vai se recuperar. Olha, tá bem, velho. Nossa senhora. Que foi? Graças a Deus não é nada benigno. Não parou, RG. Maligno, vai. Vou repetir. Não pode ser. Aí o cara liga o rádio, tá ouve a notícia, né, assim: uma notícia boa, o Pelé está internado. Aí ele acha que ele está certo. Aí vai para outra, mas uma notícia boa é que não é nada benigno. Trouxa. Quer dizer, olha, eu sou trouxa. Meu Deus. Eu sou trouxa. É, RG. Uma boa notícia aí também. Já tá rindo, né? Já corrigiu a tempo. Mas, ô, Motinha, só pra dar o nome da informação aqui, ele tem uma hiperplasia benigna. Só gostou. É. Não, isso aí, pra quem não sabe, é o aumento da próstata, né? Obrigado. Não é mais. Não é mais. Vai melhorar. Tá certo. Só então, isso do Santos? Não, o. Que mais? O RG. Tem. O Fernandes aí pediu um elenco maior, né? Pediu contratações, pediu reforços, sim, né? E conta aí com o Robinho. Robinho, que a situação dele vai ser decidida aí. O Odesto vai até Milão, né? Sim. Negociar aí. E a questão toda aí... Mas não foi ainda? Não. Não é fácil. Precisa ir rapidinho. E tem que pagar, né? E o Modesto prometeu pagar aí o prêmio pelo Paulista, os salários atrasados, né? É, tá bom. Isso é uma novela que vai com certeza se estender com relação ao Robinho. E não tem jeito, tem que ter paciência mesmo. E além da paciência, tem que ter dinheiro. É só isso. Agora ele vai dar uma notícia assim, uma notícia legal. Teve um terremoto, não sei aonde, 16 mil mortos, fala. O Longuinho apareceu no BID, RG. Sim, pode estrear já contra o Avaí. Vai ficar no banco, isso aí. Exatamente. Então vamos à outra ala. Não é assim, calma. Vocês. Não, daqui a pouco nós vamos a nós. Primeiro, o Benjamin Bach já chegou por aqui, todo cheio de pompas. Ah, eu pompa não? O cara dá uma notícia, eu tô errado? Não falei isso, falei que você chegou cheio de pompas. Cara, eu tenho uma notícia, o Pelé está internado. Eu falei ele falou chegar cheio de pompas falou, é outra coisa. Eu tenho uma boa notícia, depois o Pelé está internado. Não, aí ele corrigiu, aí ele vai arrumar e falou assim, não, deixa eu falar sério, eu tenho uma boa notícia. Mas graças a Deus, até o William Bonner não é nada benigno. Até o William Bonner erra. Você não lembra quando ele noticiou aquele acidente aqui na 23, aqui com o avião? E eu falei e ele falou que era brincadeira. Para de zoar, Benji. Mentira, você que falou, acreditou. Benjamin, fale, por favor, para nós, todos que estamos aqui no estúdio. Tá perfeito? Exatamente, esse que eu ia falar. Olha só, dona Claudete, a senhora sabia que a suspensão de um carro tem muito mais peças do que um amortecedor? Eu sou fã da dona Claudete, eu vejo ela todo dia. Já não é novidade... Aonde? Eu assisto ela, dona Claudete é de um espetáculo. Já não é novidade... que a Perfect tem os melhores amortecedores disponíveis do mercado. Mas ela não para por aí, não. Juntas homocinéticas, pivôs, terminais, barramentos, também são peças importantes de suspensão e da transmissão do seu carro. E olha, você sabe o que é isso? A dona Claudete perguntou. Vou te explicar, dona Claudete. Perguntou? Isso é o que faz o seu carro rodar com segurança e o melhor. As peças Perfect atendem os requisitos do Inmetro nas linhas exigidas. Então, na hora de consertar, ou de fazer a revisão do seu carro, lembre e peça toda a linha de suspensão Perfect porque seu carro só fica perfeito com a Perfect. E tem mais um detalhe, a Perfect dá garantia de 2 anos nos amortecedores, porque só quem comercializa produtos de muita qualidade dá garantia de 2 anos. E a Perfect faz isso. Peça peças de suspensão com perfeição. Peça Perfect. Mandar um abração lá especial pro Gerson, pra Nancy, pra Débora, pro seu Pedro, pra toda a família Perfect, Dudosito. Verdade, olha só, esse é o Estádio 97 pela Energia 97. Em nome de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br. BV Financeira, tá pensando em trocar de carro? Então acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, hein? Com a BV você sempre vale mais. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Em nome também da Singapore Airlines, uma das companhias aéreas mais premiadas do mundo. Americato, você está ganhando aí o salário que merece, hein? Vá à luta por um emprego novo. Assine a Cato por 7 dias grátis. Cato, para quem busca muito mais. Em nome também aqui do Grupo Ésser, um nome construído com história. E o Mano agora vai vir com um recado, né, Mano? Vamos falar aí. Deixa eu ver aqui de Bozano, mano. Opa, Bozano é isso aí, Domênico Gato. Vamos lá, sexta-feira, né? Dia de afiar a espada, o cara vai pra balada. É, malandro, hoje é dia, hoje tem, hein? É, você não pode com essa cara de bandido, essa cara de marginal que você tá aí. Você tá parecendo aquele cara lá, final do Linha Direta. Parece é o Bar. Nossa senhora, Bar. Tem que se barbear, tem que se cuidar, Basílio. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada. Nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os nossos amigões. Mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis. E contam com a exclusiva tecnologia B-Effect. Vai proteger e hidratar sua pele. Tá surrada pelo tempo. Torrada pelo sol. Desgastada pelo vento. Nossa senhora, você tá mal, hein, cara. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. Pode fazer aquele moicano esperto, aquela franja, enfim, você decide. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você vai agora levantar o braço no busão, no trem, no metrô, ninguém vai cair duro do teu lado. Você vai falar, pô, o cara teve uma parada cardíaca. Não, é teu braço que tá fedendo mesmo. Nossa senhora, tem que usar a nova linha de antitranspirantes da Bozano. Essa é top, eu recomendo, hein? A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Pois é, Motinha, vamos a nós agora. Vocês. Para de nós, Motinha. Azedou lá, hein? Olha o sorriso da dona Claudete. Mas quem azedou? Azedou o quê? Azedou o teu time lá, ó. Vocês tomaram a naba aí, ó. Ah, não, fala mal do Palmeiras que eu te quebro a cara. Aê! Dona Claudete. Azedou, hein? É nóis, dona Claudete. Chupa aí, ô trouxa. Deus. Fala de nós aí, Motinha. Tô até com medo de dar no chat agora. Que eu ouvi coisa boa. Vai, fala de nós, Motinha. Ainda tem que pular a manchete do Palmeiras, velho. Que tá falando de bom. Se a dona Claudete vai começar a usar esses termos, é porque eu até agora eu tô na brincadeira. Só fica na agora, sua se aí. Se ela quiser só fica apelar, na sua aí. Não é comigo, Miriam. É nós, hein, Miriam? Oh, sem dúvida. Poxa vida. Dá cabeçada nela. Não! Você tá maluco, pô. Eu sou maiorzinha, hein? Então. Tamo junto, o Miriam. Tamo junto, Miriam. Dá mole, não, dona Claudete. Não dá mole. Ela é corintiana, Ela tá do teu lado, é corintiana. O que você acha, Claudete? Fala no microfone. Não, eu quero até trocar de lugar já, porque tô me sentindo mal, já tá dando coceira. É, Madonna. Meu Deus! É, pega, vocês estão fazendo briga aí com as mães, pô, não pode. Aqui pega, viu? O que acontece é o seguinte, Mota, as mães que vieram fazer o Estádio 27 hoje são mães que têm o espírito do programa. Então daqui a pouco é óbvio que elas vão brigar, elas vão se ofender, elas vão trocar tapa. Esse é o espírito do programa. Mano, então vamos lá. Dona Claudete. Fala de nós, Motinho. É, olha, o Palmeiras anunciou mais um acerto aí com o jogador, né? O meia Felipe Gabriel, ex-Botafogo, certo, né? Certo. Estava nos Emirados Árabes, né? Esse eu não lembro dele, juro. Eu também não lembro desse. Não lembro. Você lembra dele, mano? Não posso. O Felipe Gabriel. Não lembro dele. Sim, jogou aqui recentemente. Não lembro. Não lembro também. Você lembra dele? Lógico. Bom. O problema dele é o seguinte, ele se machuca muito, o jogador. Sim. Mais um Valdívia? Não, é que ele tirou. Ele jogou com o Oswaldo. Ele jogou com o Oswaldo, se não me engano, no Botafogo. Ele tava treinando no Vasco, eu vou te falar, ele tem uma qualidade, não é nada fora do outro mundo, tem qualidade. O problema é que é um estilo meio parecido com na época do Nilmar, sabe? Aquele jogador, às vezes, você acha que é meio... Canela de vidro. É, mas ele tem, não é mau jogador, não. Certo. Né? É, vamos aguardar. E hoje pintou o papo também, Domênico, que o Palmeiras poderia estar indo atrás do Nani, cara. Eu vi isso aí ontem, mas nem dei atenção, porque não me chegou nenhuma informação com relação a isso. Eu não sei se chegou hoje, né? Chegou alguma informação de alguém, mano? Olha, tá sendo ventilado. Eu também acho. Que eu saiba é blá blá blá. Eu acho que não vai rolar, mas é uma informação aí que tá... E o Nani tá com quantos anos também? O Nani não é muito velho, não. Deixa eu pegar aqui a idade dele, mas ele não é muito velho, não. Nós temos aqui um, né? Ele é do Manchester. Ele tá emprestado lá no... O Nanico. Ah, o Nanico. Nós temos o Nanico. É, não, o nosso é Nanico. Ô, Dodô, e o Egídio já foi relacionado aí pro jogo, né? De estreia. Certo. Contra o Atlético. Ó, Domênico, ele tem 28 anos, tá? 28. Olha só isso? É, tá bom ainda, dá pra jogar. E já pode estrear, viu? Tá no Sporting. Já foram vendidos 20 mil ingressos aí pro jogo, né? Palmeiras e Atlético Mineiro. Amanhã às 6:30. E sim. E, mas o Palmeiras aí vai ter vários desfalques, viu? Quem são os desfalques? O Cleiton Xavier. Mas não vai nem no banco? Não. Não. Por que não vai no banco? Um edema na coxa. Nem treinou. O Jackson também está fora. Jackson é reserva. É, dores musculares. Mas ele ia jogar. O Leandro Pereira, ele ia jogar. O Leandro Pereira também está machucado. O Jackson ia jogar por quê? Os dois não podem jogar? O Vitor? Ele estava relacionado, ele ia ser titular. A dupla Vitor, a dupla de Victors que nós temos. E o Cristaldo também está com dores no pé esquerdo, também está fora. Isso é reserva, né? Não tem elenco. É isso. É, não temos, né, dona Cláudia? Nós temos bastante jogador, olha, barra limpa. Sim, tem um monte ali pra pôr, né, dona? Já chega o Corinthians. Isso, muito bem, dona Cláudia, muito bem. Essa véia maloqueira, quem trouxe essa véia aqui? Sensacional. Ó, cada torcedor merece o atleta que tem. A senhora tem o Valdívia, tome. Ó, rapaz, pode falar, vó, pode falar. Ué, o craque de vocês hoje é o Valdívia. Você tá com dor de cotovelo. Meu sonho é ter o Valdívia com a 10 do meu time. Você perdeu, né, de nós. Aonde? Perdeu aonde? Perdeu aonde? O jogo foi empate. 10-0. A senhora precisa de um oculista, é isso que a senhora precisa. A senhora precisa de uma cirurgia de catarata. A senhora não tá enxergando. Eu vou dar uma cirurgia, ó, eu vou dar pra senhora aqui uma cirurgia. Vale uma cirurgia de catarata e um labrador. É isso aí. Você pensa que eu sou você que fez promessa aí, foi o de pintinho amarelinho? Ah, deixa eu falar pra senhora. Cadê o pintinho? Eu só vou falar de futebol com quem tem mundial. Me desculpe, dona Claudete. Você tinha muito tempo. De galo, você foi de pinto. É, mas ó, é o Benjamin que gosta mesmo, de um pintão. Por isso que ele fala. Mas é verdade. Isso. Eu ia de galo, meu. Perdi a aposta de galo, mas Benjamin insistiu tanto. Entendi. Falou, vai de pinto. Assuma as buchas, né, dona Claudete? Segura o B.O., né, dona Claudete? É coisa sua, nariguda. É tudo, ó. Fala bem pertinho do microfone, dona Claudete. Dor de cotovelo. Ô, dona Claudete, o que a senhora acha do Valdívia? Eu gosto dele. Gosta da galera? Ele joga. Não é que nem o time do Corinthians que só cai. Ali só cai. Não pode encostar. O Valdívia joga. Qual foi a última ganha de partida? Do Valdívia? Não, só cai. Hein? Quando chega perto da trave ali, é caída. Oh, dona Claudete, qual foi a última grande partida que a senhora viu do Valdívia? Eu gostei dele antes de terminar o. Fala pertinho do microfone. Antes de. Não precisa olhar pra ele, não, dona Claudete. Ele é feio. E aí, então, não precisa olhar. Isso, só pro microfone. Eu gosto do Mota. Gosto do Mota? Chupa, mano. Daqui do estádio, assim, se ela tivesse dar nota pro Mota, quanto seria? De 0 a 10? Nota 10. 10. Chupa, Benjamin. Quanto seria a nota do RG número 2, dona Claudete? 10. Pro Benjamin Bach. 10. Pro Mano. 8. Tá bom. O que ela precisa é de um tanque cheio. O que ela precisa é de um tanque cheio, cheio de roupa. Muito obrigado, Nath. Pro Sombra. Pro Sombra é 10. Só pro você, mano. De novo, vou repetir. Pro Mano de novo. Pro Mano é 8. 8 pro Mano. 8. Ah, style pra caramba. 8, mano, pra você. E pro Bala normal, passa de ano. Acabaram as manchetes? Ela precisa de uma vassoura. Não acabou, calma. E a Miriam também. A Miriam veio pra guerra também. Mas, ô, Mota, tem mais uma informação do Palmeiras aí. Não sei se você falou. Isso. Mas o Egídio, ele tá relacionado. Falei. Se ele quiser, pode estrear já. Já chegou o documento, tudo? Tudo, tá liberado. Já tá liberado pela FIFA. O que faltava era a inscrição dele no site da CBF. Tá no BID. Apareceu. Vamos agora, Motinha, a eles. Ah, eles. Scream for me, Corinthians! Olha, tá difícil a semana lá. Coringão, viu? Tá difícil o cacete. Hoje caiu o dinheiro dos caras lá. Não caiu, não. Caiu sim, você tá mal informado. Caiu o dinheiro. Caiu o dinheiro. Não caiu o direito de imagem, mas o salário caiu. Ah, o salário cai sempre. Salário caiu. Pra pagar jogador pra jogar, Belo. Vai, dona Claudete, vai. Cadê não, dinheiro, agora é o Corinthians. Ô, dona Claudete, vai varrer a rádio aí, por favor. Juiz! Aí, mano. Só um minuto. Só um minuto. Deixa eu falar aí. O rádio tem dois canais. Um fala e o outro escuta. Então ouve agora direitinho. Toma um cartão amarelo pra você ficar esperto agora, viu? Pra quem? Não falou pra quem? Amarelo. Pra você, mano. Então você é o Cássio. Mano. O meu nome? Amarelinha. Ah, olha, amarelo, tá amarelado. O Tite aí e a comissão técnica cogita usar... Com certeza vão usar os reservas aí na estreia do Brasileirão, né, mano? O que é um absurdo, na minha opinião. Contra o Cruzeiro aí, domingo, 4 da tarde, né? Em Cuiabá, né? Sim. Então, o pessoal tá analisando aí, mas o que você acha disso? Ô Mota, antes de mais nada aqui, deixa eu só mandar um abraço aqui pra uma galera aqui, ó. Mandar um abraço aqui pro Ney, pro Pipoca, pro Dubão e pro Daniel. E pro Pelim também. Pelim. Tá? Mas com relação a isso, Mota, o negócio é o seguinte. Eu acho um absurdo o Tite colocar os reservas pra jogar diante do Cruzeiro. O ano mal começou, a gente entrou agora no mês de maio e o jogador tá ligando, tô cansado. Mas não vai ser reserva contra reserva? Cansado. Mas não importa, mas não é isso, Domênico. A primeira rodada do Brasileiro, ela é tão importante quanto a última. Tá certo? Então começar com esse negócio, depois a gente recupera o cacete. Ainda mais diante daquele papelão que o Corinthians fez no Paraguai no meio da semana, eu acho que esses jogadores deveriam jogar primeiro, Domênico, pra corrigir as falhas que tiveram aí na partida contra o Guarani. Certo. Tá certo? Já tentar... Ou colocar um outro esquema tático, ou tentar alguma coisa de diferente na escalação do Corinthians, para que o Corinthians possa ganhar do Cruzeiro, somar 3 pontos e tentar já colocar alguma coisa em prática aí para a partida do jogo de volta contra o Guarani na quarta que vem. Certo. Acho que jogadores que ficam com essa frescura, mas já estamos cansados, estamos desgastados. Oh, 14 desgastado dias é o cacete. 14 dias ficaram duas semanas parados, tá certo? Só treinando, sem nenhum jogo, sem nenhuma viagem, fizeram aquele papelão no Paraguai. De castigo deveriam jogar contra o Cruzeiro, inclusive para corrigir as falhas, como eu já falei aqui, para tentar ganhar do Guarani, porque o Corinthians vai precisar, sim, de um bom resultado na quarta-feira que vem. Então eu já acho que o Tite começou errado nesse quesito aí, Domingo. Por mais que ele fale, mas eu tenho que testar o elenco, tenho que testar algumas peças que eu posso estar utilizando no decorrer da temporada, mas esse jogo diante do Cruzeiro era aquele jogo para ganhar bem, Domênico Gato, ainda mais sabendo que o Cruzeiro vai entrar com o time reserva, o Corinthians deveria ganhar de 3, de 4, se pudesse, para já chegar com moral quarta-feira, velho. Eu sou contra esse papinho de jogador, estamos cansados, temos que poupar jogadores, não sei o quê. Poupar o cacete. Acabamos de entrar no mês de maio, o nego vem falar que tá cansado, mano. O único time que poderia alegar que tem cansaço, o Domênico Gato, por causa de viagem, etc e tal, foi o Atlético Mineiro que foi pro México pra jogar contra o Atlas. Nenhum time brasileiro pegou time mexicano. Falar, joguei na Colômbia, joguei no Paraguai, joguei no Uruguai, joguei na Argentina, vai pro inferno. 3, 4 horas o cara tá lá, mano. O cara tá de conversinha. E a mamãe, Miriam? A Miriam, que é a mamãe escolhida pra representar o Corinthians aqui hoje. O que você acha, Miriam, disso tudo? Tem que jogar reserva? Como é que é? Não, eu acho que tem que jogar os jogadores titulares mesmo, porque a gente trabalha o ano inteiro, os caras trabalham um pouquinho e fica cansado e vai pôr reserva. Eu acho que tem que jogar os titulares. Mesmo porque voltando o aquele da dengue lá, o guerreiro. O homem gol. Isso, então. Eu acho que já muda. O que foi, dona Clara? Enganador? Enganador. Enganador? É, legal, não, Valdívia. Não, enganador. Pega uma linha de internação pra ela aqui, Bá. Ele O Valdívia que joga a bola. Joga muito ainda. Enganador. Nessa idade, a pessoa de fogo. Olha. Mas tá louco, Domênico. Tem que levar ela, tem que internar, Domênico. Não, tem que dar a opinião dela. Batata, deixa ter opinião, você tá ferrado. O time do Corinthians é tudo dengoso. Dengoso é o do São Paulo lá, o Michel Basco tá também. Mas tá melhorando, melhorou. Tá bom. Mas com relação ao Corinthians ainda, ô Motinha? Tem mais uma notícia aí. O diretor de finanças do Corinthians, né? O Emerson Piovesan. Prefere não dar prazo e aguarda a resposta dos bancos, né? São esperados aí cerca de 15 milhões, né? A quantia para quitar os direitos de imagem, né? E prêmios. Então, estão esperando aí. Ele falou que não tem prazo. Ô, Mota, nesse quesito também, a diretoria do Corinthians está sendo omissa. Por quê? A diretoria do Corinthians está sendo omissa. O negócio é o seguinte, velho. É no amor ou no terror que funciona o empréstimo, Domênico. O negócio é o seguinte, assim? É verdade. Amor e terror, você tá louco. Chega lá no gerente, mano, fala, o bagulho é o seguinte. O Corinthians precisa de 15 milhões pra quitar os atrasados lá. O gerente não deu? mete a porra do banco no site, pega e fala, esse banco aqui, esse negócio dá crédito pro Corinthians. É verdade. Todo corintiano que tira o dinheiro do banco que nega... Mas é verdade. Todo corintiano deveria tirar o dinheiro, tá certo, que tem em determinados bancos quando o banco negar um empréstimo pro Corinthians. É isso mesmo, é na represália. É represália. Negócio seguinte, ou empresta por amor ou empresta por terror. Que terror? Mas tem que ser assim mesmo, lógico que é, Domenico. Tem que estar com essa hipocrisia aí, mano. Mano, os caras ficam com frescurinha aí. Hipocrisia? Lógico que é, RG. Hipocrisia? Lógico que é. Emprestar dinheiro pro Corinthians, Domenico Gato, é marketing positivo pra empresa. Lógico que é. Lógico que é. Momento fanfarrão pra você. Mete Manoel. A porra do banco na home do site. Falou: esse banco aqui, corintiano, negou empréstimo pro Corinthians. Vamos retirar nosso dinheiro desse banco. Faz isso, muito mano. Muito provável. Se fizer isso, eu vou lá e coloco meu dinheirinho nesse banco. Porque faz esse bem. Banco é bom. Faz se bem. Fizer isso aí e não emprestar pro Corinthians, eu vou lá e ponho meu dinheiro. Seu dinheiro. Põe. Fez mesmo mensalidade e come o dinheiro que você vai colocar lá. Ó, mais uma coisa, mano. A senhora é diretora de banco. Emprestaria dinheiro pro Corinthians? Nunca! Nunca! Essa tiazinha tem cara de que explode caixa. Você acha que vai prestar dinheiro pra alguma coisa? Ô, dona Miriam, ela anda com dinheiro manchado dinheiro na carteira. Você tá de brincadeira, de no mercado. De jeito nenhum. A senhora não emprestaria? Só não avalia. Não. Ela é corintiana. Claro que não. Tem um Valdívia lá. Precisa de dinheiro. Só um minuto, só um minuto. Nós não precisamos de dinheiro, não estamos mendigando, não. Nós estamos por cima. E vou dizer mais, dona Cláudia. Vou dizer mais. Não sei se a senhora me ouviu ontem. Eu disse. Precisa de dinheiro. Precisa de dinheiro porque o Paulo Nobre é o dono do banco. Paulo Nobre, vai lá e compra o shake lá dos caras. Dá os 15 milhões pros caras pra não falir. Eu não pagaria. Não, sabe por quê, Dona Cláudia? Ah, pra não falir, porque eles são nossos fregueses, Dona Cláudia. Aí fica, nós estamos por cima, fica, agora continua. Nós temos grana. Por cima compra, de quê? Compra, nós temos din-din agora. Compra o shake dos caras lá, ajuda um pouco. Inclusive, eles, esse aí é outro ingrato. Esse cara que você citou é outro ingrato. Quem? Porque esse é co-irmão mesmo aí, já que ele pôs 150 no porco, empresta 30 pra nós lá. Mas é verdade. É verdade. Cadê o time da Forbes? Domênico, o negócio é o seguinte, ó. 30 milhões pro Paulo Nobre, não faz nem com a seguinte. Você tá pedindo dinheiro pro Palmeiras. É coirmão. Não. Peraí. Peraí, você não tá entendendo. Eu tô pedindo dinheiro pro Palmeiras. Eu tô pedindo dinheiro pro Paulo Nobre, que é um dos acionistas de um dos maiores bancos do Brasil. Tá certo? Se ele emprestou pro Palmeiras aí, com uma margem muito abaixo do que o mercado cobra, poderia fazer esse favor pro Corinthians. Você concorda, Benja? Pediu pro Paulo Nobre. O negócio é o seguinte: não, pelo contrário. O Paulo Nobre é executivo da área financeira. É o seguinte, tem que vir ajoelhando. Ó, vou mandar um outro recado aqui também. O negócio já pensou é o seguinte, ele pedir, depois de pagar também? O Corinthians está lançando um projeto aqui muito legal aqui, que é o NECO, cara, que é o Núcleo de Estudos do Corinthians. Aí o evento inaugural será no dia 11 de maio, às 19h30. Sim. A galera aí corintiana que quiser comparecer aí vai ser no Teatro do Coringão, ali no Parque São Jorge, na rua 777. Vale a pena, velho. É legal quando os clubes aí abrem esse debate pra que a galera possa, o pessoal que curte mesmo história de clube, sabe? Certo. Se inteirar, debater, é muito legal, certo, cara. Certo. Tá convidada aí, ó, dia 11 de maio, às 19h30, no Teatro do Corinthians, ali na Rua São Jorge, 777, tá bom? É o NECO. Tá certo. Este é o Estádio 97, senhoras e senhores, e hoje começou essa promoção. Aliás, começou, né? O dia único, né, da nossa promoção. Com muito prazer para todos vocês, mamãe! Querida. Mamãe querida. Mamãe. Na verdade, era a promoção em que as pessoas mandavam, aliás, as mães, né? Ou os filhos mandavam os vídeos das mães, as mães mandavam seus vídeos. E a gente acabou escolhendo algumas por aqui. Já chegaram duas. A palmeirense e a corintiana. A dona Claudete, que torce pro nosso Palmeiras, tá certo? Tá aqui tudo bem, dona Claudete? Agora sim, oficialmente falando, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Tranquila? Tranquila. Tá tudo bem, tudo coração tranquilo. Bom, tudo coração, bom. Tudo bem. Tudo bem. Quantos anos a senhora tem? Desculpa perguntar. Vou fazer 77. 77, dona. 77. Ah, amanhã é aniversário da minha mãe. Dona Rebeca. É, dona Rebeca, minha mãe faz 81, dona Claudete. Dá um abraço pra ela. Eu ia trazer ela aqui. Que ela é corintiana? A minha mãe é corintiana, mas como ela veio de Belém do Pará, lá ela torcia pro Paysandu. Paysandu. Mas aí o melhor, Corinthians, né? Não dá, né? Melhorou. É, muito mais forte. Já não sendo corintiana. Ela é corintiana. É, já não é total. A idade dela já não permitiu. Não, permite sim, ela é corintiana. Vai, ô trouxa. Ela é capacho. Hã? Responde. A senhora fez 77 anos ou vai fazer? Vai fazer 77, mas já tá contando com 77. A senhora faz quando? Qual que é o mês? Novembro. Novembro. Esse é escorpião. Então só tem 7 e meia. 7 e meia. 77, que é o ano do título de 77, 13 de outubro. Por isso que ela quer falar 77. Que 77? Você vai falar 77 por causa do teu time? Você tá maluco? Aí, ó. A camisa do Palmeiras. Ai, que lindo. Isso é bullying, dona Claudete. Pessoa assim da senhora na rua. Estamos recebendo também a dona Miriam. Agora sim, uma mãe. Agora sim. Essa sim é uma mãe exemplar. Isso sim é uma mãe. Mãe exemplar. Isso sim é mãe. É, e vim com a família inteira aí. Dona Miriam, que só ela é corintiana, o resto tudo não é. Eu sei que a família dela é corintiana. Não, a minha não. Não, olha lá, a família toda uniformizada. Tô vendo, não, quem que é? Não, não tô vendo nada. É todo mundo num torce por isso. Só a mãe que torce. Peraí, só um minuto. Quantos anos você tem, Miriam? Eu tenho 50. Mãe nova. Jura? Você tem 50 anos? 50 anos. Mãe nova, mãe nova. Sabe quanto eu achava que você tinha? Oi. Tô falando sério. Achei que você tinha uns 35. Opa! Olha aí, ó. Isso aí é coisa de corintiano, entendeu? Um time feliz, gente, assim. Isso aí. Teu filho tem quantos anos? Meu filho tem 20. Agora, a dona Claudete, 77, parece que tem 100. É verdade. É verdade. O Palmeiras deixou... Não é verdade, né? O Palmeiras... Eu sou palestra. O Palmeiras fez esse desgaste na pessoa. Eu sou palestra. Mas depois da cirurgia da catarata aí, ela já vai melhorar um pouquinho, gente. Não tenho nada. Eu enxergo bem. Não enxerga nada. A senhora falou que o Valdivia é craque, que o Valdivia é o cara... Nossa, dona Claudete, fala hoje. Você fica quieto. Quantos aí. Filhos a senhora tem, dona Claudete? Dois vagabundos. Como assim, dois vagabundos? Por que vagabundo? Dois vagabundos? Porque são dois... Era palmeirense, virou corintiano. Por causa de uma camisa e um meião. Ganharam? Venderam. Agora, olha só. Só um minuto. Deixa ela contar a história. Só um minuto. É. Uma história muito... Olha, o vagabundo tá ali. É. E onde a senhora mora? Bom Retiro, perto do Gavião da Fiel, daqueles maçãs. Ah, então tome. Nossa, os caras, ó, os caras devem parar o ônibus, viu? Os caras param o ônibus na frente do prédio dela, urina na porta. Quando o pessoal te conhece lá no bairro? Claro, tem que respeitar, né? E quando o Palmeiras perde, eles vão lá perto da casa da senhora gritar, zoar? Grita. Mano, e a senhora zoa ele? Só um minuto. O que eles falam pra senhora? Vocês não podem deixar passar batido isso. O quê? A história é muito triste. Qual? A Claudete tem dois filhos, na verdade. Os dois filhos aí que, por causa de um, sei lá, meião. Um meião e um calção se venderam. Se venderam. Hoje são dois aí, trombadinhas, aí não sei o que a senhora falou. Aí, chupa, dois sofredores. Dois sofredores. Vive debaixo da ponte. Come até a unha do pé. Vive debaixo da ponte. Debaixo da ponte, meu nariz. Vive debaixo da ponte. Vive debaixo da ponte. Que corpo, que história triste. Se fosse maloqueiro. O que aconteceu no último Corinthians e Palmeiras aí? Estavam pichando o muro aí? Eles picham mesmo. O quê? Né? É, eles fazem uma sujeira lá. Também picharam o quê? Que é minha parede? Não fui eu que pintei. Pintaram de verde e branco. Então, vou te contar essa história. Caribagem. Era um jogo do Corinthians. Foram jogar não sei com quem. Eles picharam a minha parede tudo de vermelho. Eu fui lá na sede do Gavião. Falei pra ele, eu te dou meia hora de prazo pra você pintar do jeito que tava. E pintou. Aê, dona Claudete, boa, é isso dona Claudete, aí. Bota, quem manda? Bota, pintou. Não, isso. Agora não pinto mais, agora eles não mexem mais lá. Não picha mais lá. A senhora tá xinga eles, e a senhora frequenta lá quadros gaviões de vez em quando, vai lá no ensaio da escola, tudo? Mas eu sou louca? Eu não. Ah, você tem mais gente de maloqueira, porque a senhora não vai. É, maloqueira, acho que você, pintinho sem vergonha. E faz, vem cá, e faz muita bagunça ali na porta da casa da senhora. A senhora vai precisar pegar um ônibus, por exemplo. Tá mó bagunça, a senhora pega? É bagunça. A senhora xinga eles? Nossa. E quando ganhou, o Palmeiras ganhou do Corinthians agora no último jogo, a senhora fez o quê quando eles voltaram pra quadra? Coisas bonitas. Fala bem pertinho. Não, fala no microfone. Não precisa olhar pra ele. Dona Claudete, vai aqui. Eu tô com um dossiê na vida da senhora. Como dossiê meu? Mentira. Não é mentira. Mentiroso. Espera. Foi o mano que falou, né? Fala se essa história é verdade ou não. Tinha esses ônibus de caravana da torcida do Corinthians indo viajar. E parece que tava um ônibus desse fazendo mó bagunça na frente da casa da senhora. É verdade que a senhora entrou dentro do ônibus pra dar bronca em todo mundo? Claro. A senhora fez o quê? Como é que conta essa história pra gente? Fala pertinho do microfone. Vou te contar uma história. Assim, o Corinthians, eles iam viajar, né? E a minha cunhada estava na sacada e o cara pegou, chamou minha Falou assim, ai, que bela loira que era minha sobrinha. A mãe deve ser uma... Né? É, mas eu desci lá embaixo e ele não foi no jogo. Ah, é? Não foi. Fez tirar do ônibus? O que ela fez? Eu fui lá falar com o presidente e ele não deixou eles ir no jogo. É mesmo? É, tô falando sério. Tá vendo? Mas ele elogiou a sua sobrinha e xingou a mãe dela? É, chamou a mãe de... A mãe dela, é. Ah. É. Então, mulher dele. Da vida. E a senhora desceu e falou um monte pro cara? Falei, depois eles vieram pedir desculpa. Ai, tia, desculpa, desculpa. Mas não adianta você pedir desculpa, você não vai no jogo. E não foi. Ele foi em outro ônibus, lógico que foi, acho que não foi. Foi nada. Acho que foi, eles foi em outro tiraram ônibus. Os ingressos dele na minha frente ali. Ah, isso aí pra senhora mano, ver. Vai. Depois deram de volta, acho que o cara não foi, mano. Miriam. Final do campeonato, o cara lá pra viajar não vai. Mas o teu filho, você tem um filho ou tem mais? Não, tem só um. E é corintiano? Não, então você vê, nasceu palmeirense, porque o pai era palmeirense. É, a gente aceita algumas coisas assim, né? Mas depois, cara, começou a crescer, o cara... Entrou na realidade, virou corintiano. Virou maloqueiro. É, tá até virou aí. Virou maloqueiro. Uniformizado que nem a foi mãe. Comprado foi também. Mais uma história muito triste. Foi comprado, foi comprado. Não, mais não, uma história é livre e espontânea vontade. Você vê que as pessoas aí, assim. elas vão crescendo às vezes e tem rumos diferentes. As pessoas, né, podem escolher. Ô, esse aí escolheu ser mais um flanelinha, né? Você, quem vai fazer? Ô, Miriam, você vai em jogo? Você vai pro teu filho em jogo ou não? Então, assim, o meu filho frequenta bastante, eu gosto, mas eu nunca cheguei a ir no estádio. Eu fui só em jogo da seleção, né, no estádio, mas na verdade eu tenho assim um pouco de receio ainda, né, por causa da violência que a gente vê por aí. Tá feia a coisa. Mas eu gostaria de ir sim, mas ainda não conheci. Mas vamos armar esse ano pra você ir num jogo lá na arena com o teu filho. Eu vou armar isso. Eu adoro, hein. Ô, dona Claudete, a senhora vai em jogo? Eu vou amanhã, amanhã eu já vou também. Mas eu vou com moto. O Mota sempre me levava no Palmeiras. Pô, se o Mota leva ela, por que você não leva ele? Quando tinha torcida. Vamos combinar agora já. Eu acabei. O Beija vai levar. Eu não sabia. O Mota eu ia de olho. Esse fato agora pra mim é novo, porque eu não sabia que o Quando tinha torcida, o dono. Quando tinha torcida. Mas eu te falei que eu vou armar uma surpresa pro teu filho pra vocês irem na Arena Corinthians esse ano. Adoro, nossa. Ô, dona Claudete. Eu tenho um dossiê da tua vida, eu tô na página 2 ainda. Nossa! É verdade que um dia a senhora foi buscar o vosso filho, que é corintiano fanático, dentro da quadra dos Gaviões, e a senhora foi com a camisa do Palmeiras? Eu fui. Foi buscar ele por quê? Porque eu tinha que sair... Fala pertinho do microfone. Eu tinha que sair e eu precisava de money. Sai, e, ele grande. E ele estava lá. Aí quando eu entrei, os caras falaram, olha essa porca aqui. Eu fiz porca e sua aqui da... Mostrou o dedo pros caras. Mostrei o dedo e os maloqueiros, tudo ficaram quietos. Ah, isso. E a senhora entrou lá com entrei, um banco entrei, e tudo. Entrei. Calça verde e blusa verde. Nossa, você apareceu um pepino. Parou a quadra. Na quadra. A quadra parou pra te parou. Eles estavam tudo deitados, são tudo vagabundo, ninguém trabalha. Trabalho, o cara tá descansando pra poder torcer. O cara tem que gritar 90 minutos na cabeça. Quem que trabalha? Agora, cidadã, chega lá, aparecendo um pepino na quadra. A dona Claudete, ofendendo os torcedores. Eu vou dizer uma coisa pra você. Dona Claudete tá 10 e tudo e vocês, tudo zero. Tudo zero, você. Dona Claudete tá de 20 mil. Mas eu respeito. Mil a zero. Mas eu respeito. Mil. A senhora. A senhora não é mais do Domênico não mesmo. É igualzinho, a senhora é igualzinho o Domênico, fala as mesmas coisas que o minha Domênico. Minha mãe é assim que nem a senhora, brava. Só que é São Paulina. É São Paulina. Ixi, então... Minha mãe é brava. É, mas a diferença da dona Jamile com a dona Claudete, que a dona Claudete adora o Mota, e a dona Jamile odeia ele. Gosta do Mota. Contrário. Você sabe que gosta, gosta de todos. Sabe que não. Todos me amam. Estão aqui com as mães vão fazer o programa, vão conversar com os ouvintes também aqui no nosso telefone, tá bom? Antes, preciso dar um recado muito importante. Deixa eu falar da Cato aqui. Que é o seguinte, agora eu vou fazer uma parada técnica no programa pra dar um recado importante. Jogador chinelinho tá cheio por aí, não tá? Tá cheio, né? Agora profissional que faz corpo mole pra encontrar um emprego novo merece cartão vermelho também, né? E se a conta vive no departamento médico, hein? A promoção tá sempre em impedimento e os benefícios nem entram em campo? Já passou da hora de você despertar o seu lado lutador na Cato. Faz assim, acesse cato.com.br e se cadastre agora mesmo. A Cato tem mais de 300 mil vagas ativas em todo o Brasil, cara. 300 mil é demais, hein? Então tá esperando o quê? Acesse cato.com.br e assine agora mesmo. Os primeiros 7 dias são grátis pra você, viu? Vá à luta por um emprego novo. A Cato é pra quem busca mais. Valeu, hein? E segue o jogo. Segue o Estádio 97. Antes da gente partir pra primeira ligação... Rapaz, tô muito feliz aqui, viu, Benjamin? Porque teve... A semana passada, no dia 5, para ser mais preciso, a gente lançou eu, junto com o Viviane, junto com uma turma muito bacana aí, pessoal do Eco Estúdio, o Lauleta, o Nicola Lauleta, Edinho, Moreno, meus amigos ali, muitos lá do Clube da Voz também, lançamos o ICI. ICI. Um podcast bem legal, falando do Ayrton Senna, é uma história bem bacana, e se você ainda não acessou, acesse, tem muita gente acessando, a gente está muito feliz porque teve um número bem alto aí. Estamos lá no facebook.com/podcastici, ou você pode também assistir lá no soundcloud.com/podcast-e-c, tá bom? soundcloud.com/podcast-e-c, tá bom? Eu tô até com um trechinho, quer ouvir o trechinho? Você ouviu? Põe aí, vocês ouviram ou não? Tudo, você ouviu, mano? Tudo que, eu ainda não ouvi, Dudu. Não, não vi. Põe aí, porque tudo que vou fazer esses caras é só coisa boa. Não, vamos que ver. Legal. Só um trechinho, tá? Põe aí. Quem quiser, depois vamos ouvir, vamos ouvir. Ó, um trechinho, ó. E ao final da prova... Esse é o Antônio Viviani. E agora sim, a última volta. A última volta do GP de Mônaco. Aí vem Ayrton Senna, meus amigos. Já passou aí pela rascasse. Agora faltam apenas duas curvas. Uma para a direita e agora outra para a esquerda. Aponta na reta de chegada. Bandeira quadriculada. Aparece Ayrton. Ayrton. Ayrton Senna do Brasil. Vence o Grande Prêmio de Mônaco pela sexta vez consecutiva, amigo. É claro que para você saber o que aconteceu, porque o Ayrton Senna jamais havia vencido o Grande Prêmio de Mônaco por 6 vezes. Ele venceu por 5 vezes. Mônaco seria o próximo GP que o Ayrton Senna iria correr, caso ele não tivesse morrido, como todos sabem. Seria o próximo Grande Prêmio. Depois do Imola, seria o de Mônaco. Então é um podcast bem legal. O IC é uma coisa que se... E de repente, e se o Ayrton Senna não tivesse corrido? É. Aquela corrida. Se fosse legal, diferente legal, a história. Bacana. É bem legal. Acessem, por favor, meus amigos, que vai ser bem legal. Você não vai se arrepender. Tem um monte de gente que mandou e-mail pra mim. Eu recebi, rapaz, vou dizer pra você, Benjamin, eu recebi cerca de uns 35 e-mails falando do podcast. Opa. Caras que se emocionaram com o negócio. Se emocionaram, é bem legal. Só aquele bem rapaz, legal. Eu achei que tem a voz mais ou menos. Esse que falou agora, né? O outro rapaz ali. Você é sua pau, o rapaz, o... Como chama lá o... Quem, o Ayrton Viviani? Ayrton Viviani. Isso é fera, né? É fera, mas manda ele fazer. Yahoo! Não faz. Não, isso ele não faz. Não. Ele não consegue. Mas ele tá começando agora, né, o Viviani? Ah, sim, tá bom. Bom, Viviane é vamos monstro, né? Agora, porque hoje é um dia especial das mães aqui, dia especial Dia das Mães. Vamos agora, um momento sem parar do Estádio 97. Serão 3 ouvintes na sequência. Vai assistir o seu time e precisa de um táxi, use o app sem parar táxi. Olha o Astruba tocando aí. Já tem ouvinte para participar, 32847097. Alô? Alô? Alô? Alô? Quem fala? Felipe? Ô Felipe, tudo bem, meu? Tudo bom? Tudo bom, você tá ouvindo direitinho aí, meu? Tá tudo bem aí, velho? Tudo bom? Não, você tudo tá bem? Tudo bom. Alô? Alô? Oi, Felipe, tudo bem, meu? Tudo bem. Não, porque você tá meio perdido aí, não tá conversando com nós. Fala aí. Felipe. Caramba. Você tá no ar ao vivo, velho. Fala com nós aqui, cara. Caramba, que eu consegui, não acredito. Isso, garoto. Conseguiu, velho. Se liga. Puxa vida, meu. Ah, então tá bom. Ô, meu velho, o nome completo qual é? Felipe. Gunkin. Gunkin. Só isso? Só isso. Quantos anos você tem? 2.4 RG. RG 2.4 hoje. No dia especial aqui das mães. Das mamães, Mas hoje eu não sei, mas o humano me parece que às vezes só com um gonquim de ping ele já fica muito doidão, né? Ah, sensacional! Muito louco! Quem toma uma cajibrina aqui é a dona Claudete, que veio de fogo. Ah, não! Gosta de uma caninha, dona Claudete? Uma caipirinha? Não. Uma cervejinha? Não. Nada, nada? Não, um vinhozinho? Não. Um chá de fita? Nada? Chá de fita. Só tubaína. Tá bom. Ô, meu velho, qual que é o bairro que você mora aí? Eu moro na Vila Mariana. Ah, Vila Mariana. Que isso? Isso não... Pede desculpa. Não pode. Não, você tem que pedir desculpa, ouvinte. O Domênio falou que isso não pode. Acho que não pode. Hoje eu fiz o palhaço pedir desculpa aqui. Ora, palhaço tossiu no ar, que ele tá parecendo um incenso aí que só tosse, pô. Por que, que eu vou pedir desculpa porque se eu não ofendi ninguém? Então tá bom. Eu engasguei, eu fui falar então, e engasguei, eu vou pedir desculpa. Mas você que saiu pro monte de catarro aí, o ouvinte não é obrigado a ouvir. Eu fui falar, então tá bom. Vou te explicar o porquê que você tem que pedir desculpa. Tá bom, amigo. O ar saiu pela farinha. Só um minuto. Vou te explicar por que tem que pedir. É a mesma coisa que você agora tossisse na cara de um monte de gente que tá assistindo a gente. Ouvindo a gente também. Você tossiu na cara da pessoa? Quando você tosse na cara da pessoa, você não pede desculpa? É vírus, é vírus. É, deixa, dona Galera. É, esse peito em casa. Você não vai pedir desculpa? Não ofendi ninguém. Pede desculpa. Mas eu tenho culpa que eu fui falar em gazeta. Sim, mas não, tossiu sem querer, pede desculpa. Se eu tivesse falado alguma coisa. Não é possível. Que agredisse alguém, eu pediria desculpa. Não, engasguei, não, engasguei tudo, ninguém engasga. Você tá engasgando muito. Daqui a pouco vocês querem o quê? Que eu vou pra cadeira elétrica porque eu engasguei no ar? Exatamente. Mas, amigo, Vila Mariana. Vila Mariana é nós, eu morei na rua Madre Cabrini. Pô, pertinho de cabo aqui. Estudei aí. Pertinho do metrô, né? Pertinho do metrô Vila Mariana, estação Vila Mariana. Ah. A Madre Cabrini é parente do Cabrini? É, foi uma bisavó do Roberto Cabrini. Ah. Roberto Cabrini que essa semana ganhou mais um prêmio de novo. Ah, mas ele é bom, hein? Cabrini é monstro. Roberto Cabrini é monstro. Ele manda bem. Pra mim, o maior repórter investigativo da TV brasileira é ele. O sangue cabra, bom, mano. O parceiro. Cabra manda bem. Parceiraço, Cabrini. Tá bom, Felipe. E o time, qual é? Que é o campeão do século, Dodô. Ah, só tem um campeão do século. Palestra! Só verdade. Palestra! Mas hoje, Claudete, Felipe, aí. Eu não falo. Quem fala é Dona Claudete. Então converse com a Dona Claudete, que hoje está participando do Dia Especial das Mães aqui. Alô, Dona Claudete? Fala. Olha, posso falar, a senhora é um mito. Tá ouvindo aqui a senhora. Gostaria de aí te dar um abraço e já desejar um feliz Dia das Mães, que a senhora... Obrigado. É maravilhosa, viu? Obrigado. Eu gostei porque você é palmeirense. Mas a senhora gosta de corintiano também, né? Porque só tem filho corintiano. É, mas eles não prestam. Eu presto. Dona Claudete, quando o Corinthians ganha do Palmeiras, sério, os teus filhos tiram muito sal da senhora? Eles tiram, mas eu tô sempre com o santinho na mão, pedindo. Jesus, ajuda o Palmeiras, ajuda o Palmeiras. Boa, boa. Precisa trocar de santo, então, Dona Claudete. Esse santo já tá gasto. Mas por que gasto? Esse santinho da senhora tá gasto. Mas por que gasto? Eu sou Jorge já não faz mais nada. Ô, Dona Claudete, fala pra ele o que aconteceu no último jogo. Que santo gasto. É. Que vocês ganharam título? Ganharam título? E vocês foram pra final? Vocês ganharam o título? Quem adianta ir pra final e perder? Mas ali era pra ir pra final. Quem adianta ir pra final e perder? Ali era pra ir pra final. Então chupa, mané. Era pra ir pra final. Então chupa. Foi pra final e perdeu. Vocês foram pra final? Foi pra final e perdeu. Que adiantou? Não faz mal. Vocês foram pra final. Que adiantou? Não, mas não é melhor ter perdido a primeira fase. Quem tem que falar é o Santos, não é vocês. Não importa, vocês perderam. Chupa. Você muda de time porque teu cavalo já caiu há muito tempo. Xiii! São Jorge já caiu do cavalo. Ah, é legal o São Genaro da senhora aí. O meu é bom. É. É pro São Genaro que a senhora pede? Barbudo. É, o Dona, Genaro, o Dona Claudete. Vai pra Queropita. A senhora fala que vai em jogo do Palmeiras, né? Mas os dois. Vai nada, mão modinha. Os seus dois filhos são corintianos. A senhora vai com quem? Tenho amigos que me levam. Fala perto do microfone. Tenho muitos amigos que me levam. Ah, duvido, fala o nome de um. Principalmente o Cláudio, que é meu amigo. Ele é palmeirense. E os teus filhos não ficam bravos que a senhora vai em jogo sozinha? Quem mãe de mim sou eu, Belo. É, Belo. Não, mas a senhora, todo mundo. A senhora tem conversando avante. 5 minutos com a senhora, já dá pra saber que a senhora não bate muito bem. A senhora é meio pancada. Verdade. Não, tá sabe sabe por quê? Ô, Batata, porque me ajuda você. Aí. Você se veste de pinto aí, o que, que você é? Você é pinto, você aqui. Você é pinto, que você é? Era pra vir de eu gado. Modelo, eu sou modelo. Era pra vir de gado. É um frango, Dona Claudete. Isso é um frango. Me fala um cara na mídia mais bonito que eu. Ah, ficou quieta, não sabe. Meu filho. Na mídia, artista, assim, ó, bonitão. Pode não pegar é, não, até da novela. Você não assiste novela? Você não assiste eu novela? Não gosto. Nada? Não. Nem é caso do SBT? Ô, Dona Claudete, quando a senhora assiste um jogo do... Passa o jogo do Palmeiras na TV, a senhora assiste? Todos. E a senhora fica brava, assim, tipo, a senhora sai, tem superstição, a senhora grita, xinga. Eu grito, xingo. Eu vibro eu mesmo, comigo mesmo. Ele me xinga. Ele não gosta do teu filho jogando Corinthians, porque eu fico torcendo contra e o Corinthians perde. Mas vocês já brigaram sério alguma vez, a senhora, com seus filhos, por causa de futebol ou não? Briga, sim. Não, mas já brigaram sério, tá sem se falar? Sério. Aquele lá, sem vergonha, ele come até a unha do pé quando joga o Corinthians. Como é o nome dele? Batata? Roberto Batata. Esse aqui? É. Esse gordo aí, só come, não. Chama de gordo. Que coisa, hein, Felipe? Ei, Dona Claudete do metal, cara. Sensacional. Mas tá vendo, Domênico? É por isso que às vezes acontece legal, umas coisas assim, por exemplo, o negócio da Richthofen. Vai saber se a mãe dela não era assim. Não é verdade. Richthofen, o quê? Mano, é Richthofen. É, mota, mas é verdade, precisa ouvir os dois lados, mano. Ricardo, Felipe. Precisa ouvir os dois lados da história, mano. Felipe. Você imagina, sua mãe é palmeirense também, Felipe? Não, na verdade não. Então só eu tive. Mas você imagina, Felipe, você ter uma mãe palmeirense igual a Dona Claudete? Imagina você indo pro jogo com a Dona Claudete? Você ia chorar de rir, não, não, Felipe? Você, sei lá, você ia ser muito louco torcer junto com a Dona Claudete, assim. Imagina. Ah, eu brinco bastante. O Mota pode falar pro Mota, você vê. Como eu vivo. Quando não joga, eu falo, joga! Joga! Nossa, nós vamos na torcida. Ô, Dona Claudete, você xinga bastante jogadores lá ali no meio do jogo? É claro, eu xingo. Quando não joga, tem que jogar. Qual jogador que a senhora teve mais raiva do Palmeiras, assim? Quando aconteceu alguma coisa. Qual que é, Dona Claudete? Fala. É o Love. Nunca gostei. Wagner Love? Ah, você cansou de comemorar gol dele. Agora destratando o cara. Agora, só porque ele tá no Corinthians. Agora que ele tirou as trancinhas, parece que tá tendo um pouquinho de força. Porque cortaram o cabelo dele. Verdade, era a trança que atrapalhava. É verdade. Era a trança? Mas, Dona Claudete, a senhora fala muito palavrão. Assim, não é... Ela não fala palavrão? Não fala palavrão? Ela fala. Ela fala. Não, mas eu falo, sim. Eu assumo. Ela falou. Aqui mas não. Ela tá sendo educada. Qual palavrão que a senhora mais fala? Não, mas não pode falar pode. Aqui. Pode falar. Qual que é o PQP? Pode falar, eu libero. Qual que é a senhora? Pode falar. É dedinho? Manda um dedinho. A senhora não fala. Não, mas o sonoro, qual que é o que a senhora mais fala? Puta que eu pariu. Esse é o PQP, é o mais tradicional. O mais tradicional é esse. Sensacional. A senhora tá vendo o jogo. Ah, mas o juiz dá um pênalti que não foi. O Palmeiras perde 1-0. A senhora fala pro juiz o quê? Vai pra onde? Maldito. Vai pro inferno. Isso, Dona Claudete. Isso. É assim mesmo que funciona. É assim mesmo. Agora eu vou falar uma coisa. Posso falar? Pode falar. Pode falar tudo. Eu não gosto do Oswaldo Pascoal. Não gosta, é? Eu tenho ódio dele. Oswaldo Pascoal? Oswaldo Oliveira. Por quê? Oswaldo Pascoal é sensacional. Você que pensa. Ele é traiçoeiro. Não, imagina. Pra que time ele torce? Eu não sei pra que ele torce. Ele é jornalista. Ele é bom pra caramba. Mas ele só mete o pau no Palmeiras. Imagina. Tá vendo, hora dele dormir de noite. Adiar jogo. Ele tem que pegar a netinha dele e passear de tarde e de noite dormir. Tem uma pessoa que não gosta dele. Eu não gosto dele, não gosto. Falo na cara dele. Olha lá, viu? Viu, olha lá? Não gosta. É a primeira pessoa que eu ouço falar que não gosta. Não, não gosto dele. Tem que internar, mano. Tem que internar. É um velho gagá. Não. Tem que dormir de noite. E quem a senhora gosta de narrando o jogo do Palmeiras? Quem a senhora gosta de narrando o jogo do Palmeiras? Aquele que é da... Como é que ele chama? Qual? O Neto. Sport TV? Ah, o Neto é outro que eu não posso nem ver. Aquele lá devia abrir um galinheiro e tomar conta de galinha. A senhora não gosta de ninguém. Ele não presta nem pra radiar jogo. A senhora não gosta de ninguém. Ele é comentarista, não deixa presta. Ela não gosta, não gosta. Pô, mas respeita. Não gosta de ninguém. Não, ela gosta. Mas quem é a senhora gosta? Do Casagrande? Ah lá, ela gosta, tá vendo? Ela gosta do Casagrande. Quando o Mauro Betting? Gosto. Quando o PVC? Gosto. E do Caio Ribeiro? Quando o Noriega? Gosto de todos eles, menos do Neto, que eu não gosto. Só do narrador Milton Leite? Gosto. Gosta. E se o Neto viesse aqui e te desse um beijo na testa? Eu não queria. Duvido. Eu não quero, duvido. É Juda. Duvido. Tá, o Felipe, você quer falar mais alguma coisa? Diga aí, Felipe. Falta meia hora de conversa com a senhora. Esquieto. Fala aí, Felipe. Você gostou do Felipe? Eu queria perguntar se ainda dá pra fazer inscrição no poker ainda? Não, já foi. Você gostou do Felipe Gabriel? Que pode estar vindo pro Palmeiras? Eu gostei. Cara, não sei, porque eu realmente não tenho opinião formada sobre ele. Faz tempo que eu não vi ele jogar lá, não vi ele jogar direito no Botafogo. Então não sei dizer não, viu? Mas acho que ele é bom jogador. Não tem uma opinião formada, né? O que falta hoje no Palmeiras, Dona Claudete? É? O que falta hoje no Palmeiras pra ficar um time completo? Não falta mais nada, tá tudo certo. Não, nem um atacante? Não, assim. Não, tá bom, deixa como tá. Quanto mais mexe, mais fede. Ô, Dona Claudete, e o Valdívia? Renova? Renova nada, ele falou que já vai embora depois da Copa América. Você não gosta mais do Ademir da Guia ou do Valdívia? Valdemir. Ah, bom. Agora aquele é um craque. De bola, não de tocha. Só vou dizer uma coisa pra vocês. Com essa chegada desse jogador aí, do Felipe, o Felipe tá chegando, eu acho, Dona Claudete, que o Valdívia não fica. Com essa chegada desse meia aí, duvido. Se ele ficar, tá bom. Se ele não ficar... É verdade. Seja a senhora vai começar a falar que ele é traidor, vai falar um monte de absurdo. Igual a senhora falou agora do Neto aí. E do Kleber? O Kleber foi traidor? Não, mas ele tá meio outro enganador, aquele ali foi. É, né? E o Barcos? Eu gostava dele. E quando ele foi embora, a senhora ficou brava? Não. Ah, eu senti, né? Porque eu gostava dele. Ele joga bem bola. É, o Barcos, bom. Ele é bom, sim. Então tá bom. Ô, Felipe, manda um abraço aí pra quem você quiser, Felipe. Opa, vou mandar um abraço pro pessoal que trabalha comigo. Pro Fabricião, pro Maciel, pro Alemão, pro Cadu e pro Matheusão. Tá bom, Felipe. É nóis. Obrigado, um abraço, viu? Valeu, obrigado a vocês, viu? Um abraço, tudo valeu, bom. Um abração. Abraço. Isso é Estádio 97 pela Energia 97. Esse é o momento sem parar. Três ouvintes na sequência com o app Sem Parar Táxi. Você chama e paga o seu táxi com muito mais agilidade. Sem parar em todo lugar, até no táxi. Vamos lá, Asdrubal tocou aqui. Outro ouvinte, alô? Alô? Quem fala? André. Fala, André, tudo bom? Fala, Dudu, beleza. Beleza, André do que, o nome completo? Afonso Dias. E quantos anos, André? 3.1. RG, 3.1 hoje. É, esse é o André, aquele que só anda a pé, Dudu. Ah, sensacional, salvou a hora. É, o André que sensacional. E qual que é o bairro aí, André? Baeta Neves. Qual? Baeta Neves é ABC, Baeta, São Bernardo. Baeta Neves. ABC. Ah, tá certo. E o time? Bom, qual o time? Palestra. Ai, nossa. Xiii, é hoje, é hoje. É hoje. A mamãe Miriam não vai falar, pô. Ah, desliga o telefone, cara. Fala, ô. Fala com a dona Claudete aqui. Dona Claudete é sensacional, Dudu. Eu quero assistir o jogo com ela. Quer assistir com ela? É só você marcar o dia, a hora e eu vou. Viu? Mas você nem conhece ele, dona Claudete. Mas não tem problema. Mas deve ser um traficante de órgão. Palmeirense é coisa boa. Ah, é sim. Todo palmeirense é de boa. Todo é bom, bom. Ele pode sequestrar a senhora. É que sequestrar não. Na sociedade tem isso. Tem lá na deles lá. Ah. Aqui não. Aqui não tem. Não, não tem. Agora, numa dessa o cara é um colecionador de órgãos botinha, aí. Botinha. Aqui, ó, desse lado pra cá tem, ó. Desse lado Ah, olha lá, do Dramília. Aqui não. Fiz uma hashtag aí. Vamos colocar essa hashtag nos TTs aí. Hashtag é dona Claudete. Eu ia falar isso, beija. Já fiz. Já aí, fez, acabei já de fez. Fazer aí. É. Vamos botar a dona Claudete nos top trends do mundo. Dona ela Claudete, é muito louca, ela é style demais, cara. Muito legal. Ô, Baeta Neves. É o André. Ô, André, você imagina pra um jogo do Palmeiras, você do lado da dona Claudete, 1-0 pro Palmeiras 45? Pega fogo. Cara, sensacional. Eu queria estar com ela quando o Dudu perdeu o pênalti. Ô, foi lindo, hein? O que o senhor falou? Foi lindo, você viu a Elia chorando? Agora não, Dudu, o nome dele é Elia Chorão. O Dudu perdendo o pênalti. Não, tô falando agora. Será que ela ia chorar, pô? Você tá falando do Palmeiras e do Palmeiras. Então, ele perguntou o que a senhora achou. Do Dudu perdeu o pênalti. Não, foi falha. Não, mas a senhora xingou o Dudu? Você xingou? Não xinguei. Duvido, a senhora xinga todo mundo. Errar é humano. Mas árbitro a senhora xinga? Árbitro? Xingo todo. Mas errar é humano. Quando joga o Palmeiras, é tudo contra. É isso mesmo. É só o juiz que não presta que põe isso, lá. Isso, boa. Mas quando a senhora vai pro estádio, por exemplo, a polícia te revista ou deixa a senhora entrar? Não, pra mim não, eu não sou ladrona. É, mas precisava passar por uma revista. Não, comigo não. A senhora com esse jeito de doido assim, o cara... Não, doido, você tá louco. Doido é você. Que vai vestido de pintinho amarelinho. Vai tá marmanjão desse vestido de pintinho amarelinho. Não, isso aqui não é um pintinho, é um belo pinto. Vai dar uma olhada. Não, pintinho, é um pronto. Coitada da sua noiva, hein? É louca, né, dona Claudete? Ô, dona Claudete, a senhora tem netos já? Graças a Deus, não. Mas na hora que vieram os netos, por que graças a Deus? Por que não, graças a Deus. A senhora não gosta de criança? Gosto. Ah, a senhora ela falou tá agora de um jeito que a senhora parecia, eu já tô pá. Pergunta pros bobos lá, os trouxas, os dois sem vergonha, que não fazem filho. Não faz filho? Não faz. Por quê, dona? É, corintiano. Mas se eles fizerem, a senhora gays, cuida. Né? Todo corintiano eu cuidar, você tá é louco. Eles são gays, dona? A senhora não gosta de criança? Quem faz que cuida. Ô, dona Claudete, vamos supor, vem os netinhos aí, tudo corintianinho. Não, só vai abraçar eles. Que corintiano, rapaz. Só vai abraçar eles, dona Claudete. Vou corintiano. E se levar não? Pra sua casa deixar lá pra ir assistir o jogo do Corinthians? Como é que não, faz? Não, é o pai que leva. Não tem que levar nada, não. É isso aí, dona. Ah, mas aí ela leva... chega o amor, ela só vai ver, pega então, amor. Mas ele, a dona Claudete vai pegar os netinhos, vai levar lá no estádio do Paulo. Aí já vai, já virou. Aí vira tudo, vai virar tudo porcada. A senhora vai dar um avante pra ele? É, se depender, vira porcada. Ô, dona Claudete. Ele virou corintiano com a senhora palmeirense. Agora o filho dele vai ser palmeirense e corintiano. Dá um troco nele, gente. Dona Claudete, o que a senhora pediu o dia das mães? É verdade que a senhora pediu o plano avante? Não, a Martinha perguntou. Eu não pedi nada. Não. Pediu, não só pedi. Quero que Deus me dê saúde. Isso, dona Claudete, muito bem. De língua boa pra falar. É, fala muito, né? Eu sou André. Não. A Claudete, assim, língua piada. Vou fazer a promoção. Qual a promoção, André? Claudete no estádio, coloca Claudete no estádio. Claudete no estádio, dona Claudete no estádio, é verdade. O Palmeiras tinha que dar um plano pra ela, Claudete, em todos os jogos. Tinha que ter uma cadeira cativa lá. É, pô, todos tinha, os jogos. Tinha que ter uma conversa da dona Claudete com a vó Olímpia, pô. Verdade. É. Ela perde. A vó Olímpia não foi hoje, pô. Ela perde. Ela perde, a vovó Olímpia. Hoje a vovó Olímpia não pôde vir, ela ficou gripada. Ô, dona Claudete. Ficou gripada, não vem. A senhora tem amigas que gostam de futebol também ou não? Tenho, bastante. E a senhora tem amigas corintianas, são paulinas, santistas? Não tenho, não gosto. Nossa, ela é tão entojada que ninguém quer fazer amizade com ela. Tem uma que vem em casa, ela é corintiana. Então, toda vez que ela vai, ela vem me provocar. Pra falar junto com esse vagabundo do meu filho. Fala pertinho do microfone. Eu falei pra ela, se você vem na minha casa, você vem com coisas boas, não com porcaria de Corinthians em casa. Aí, tá vendo? Por isso que a senhora não tem amigas. Por que a senhora tem tanta raiva do Corinthians? Por isso que a senhora toma chá sozinha toda tarde. Não gosto. Do São Paulo a senhora gosta? Gosto do São Paulo. Do Santos? Mais ou menos. Agora por causa desse... De quem? De quem? Não, não fala não, dona Gólda. Neymar. De quem? Adoro o Neymar. Adora? A senhora fala do Pelé? Gosto do Pelé. E quem é? O Robinho a senhora gosta? Não gosto dele. Sem vergonha também. Por quê? Por quê? É outro... É, fez o vídeo lá, por isso? Só que fez aquele videozinho lá? Só porque zoou vocês com o funk? Quase a senhora começa a odiar o cara. Mas o Marcão não fez também? Ele precisa saber dançar primeiro. Isso, não sabe nem dançar. Mas o Marcão não fez. Nem cantar, não canta. Hein, o Marcão não fez também o vídeo? Não vale nada, não vale nada. É isso mesmo. Então tá bom. André, um abraço aí. Quer mandar abraço? Um abraço. Mande seu abraço. Quero aproveitar o Dia das Mães e mandar pra minha mãe. Minha esposa que... recentemente mãe, 2 meses. Isso, garoto. Meu filhão, mais um palmeirense. Boa. Que bom. Gabriel. Mais um. É, mais um palestra. Isso. Vai pro estágio também. Boa, André. Já, já. Obrigado, tá bom? Um abraço. E pra vó Claudete também. Aí, vovó. Obrigado. Dá um abraço na sua esposa. Mando. Falou, André. Abraço. Um abraço pra todos aí. Valeu, um abração. Tudo bom, André. Valeu. Isso aí, esse é o Estádio 97, na Energia 97. Esse é o momento sem parar, hein, do Estádio 97. 3 ouvintes na sequência. No pedágio, no estacionamento, no posto e até no táxi. Sem parar em todo lugar. Mais um ouvinte, é o terceiro agora, né? Vamos ver aqui. Alô? Alô? Quem fala? O Sérgio. Ô, Sérgio, tudo bom? Bem, você não. Tudo bom. Sérgio do que é o nome completo? Então, tinha que encostar o carro. Encosta que tá ruim a ligação, hein? Capaz de cair aí. O cara tinha que ter encostado antes de ligar, né? Não, o cara fica esperando. Alô? Sérgio? Sérgio? Tira o viva voz. Encostou o carro aí? Tá ruim a ligação, Sérgio. Não vai dar, não. Tá feia a coisa, hein? Tá ruim. Melhorou, Dodô? Melhorou um pouquinho. Vamos ver. Continua. Sérgio do quê? Manda teu nome, vamos ver. Sérgio Marcondes de Oliveira. Ih, tá ruim. Tá, não dá. Não, tá. Não dá, infelizmente não dá. Não dá, tá ruim. É, velho. E não fica Marcondes não Toca aí na avenida não aí, não. Infelizmente não deu. É, vamos tentar mais uma? No terceiro? Vamos mais uma, né? 3284-7097, alô. Alô? Boa noite, Dodô. Opa, quem fala? É o Vitaltas. Vitaltas? Já ligou aqui, né, Vitaltas? Vitaltas e sua moto. É, Vitaltas, já ligou. Já ligou. Não, Vitaltas já ligou, né, Bá? Já tem toda a ficha dele aqui? Tem tudo, tem tudo. O que é? Santista? O que é? O Vitaltas eu não lembro. Que time você torce, o Vitaltas? Gente boa, gente boa. Ô, mano. Oi. Coringão. Coringão, mano. Sobe o Corinthians aí. Ô, Vitaltas. Opa. Mamãe Miriam tá aqui. A mamãe Miriam, que é corintiana, veio fazer o Estádio 97. Faz uma pergunta pra dona Miriam aí. Fala aí, dona Miriam, vamos ter que torcer muito pra ganhar do Guarani do Paraguai, hein? Ah, mas eu acho que ganha sim, hein? Na hora que chega aqui na nossa casa, a coisa muda de figura, cara. É, tem que mudar. Ô, mamãe Miriam, é verdade que a senhora não gosta do Danilo? Danilo? É? Poxa vida! Me contar que a senhora não gosta dele. Então, eu acho que ele é meio lentinho, sabe? Lentinho? O Danilo é craque. Mas não, ele marca então, em todos os clássicos. Craque? Craque. Sabe que é a última vez. Onde tá vendo o craque aí? O jogador mais decisivo atuante no Brasil hoje é Danilo. Craque. Não, ele faz gol de cabeça. Isso a gente não pode deixar de... Não é o mérito dele mesmo, né? Mas às vezes eu fico agoniada quando eu tô assistindo o jogo, assim... E ele perde a bola, ele não é um cara ativo assim, né? Então eu fico meio chateada quando eu vejo. Mas, por outro lado, na hora que ele entra, quase sempre faz um gol, né? Mas eu acho que cada um tem o seu mérito, né? Tem o seu lado bom ali, né? O Danilo hoje é o jogador no futebol brasileiro com mais estrela. Eu acho que não tem um jogador com tanta estrela hoje atuando no futebol brasileiro como o Danilo. É impressionante. Danilo é um monstro. Estrela de sorte, é isso? Sempre guarda o gol, hein? Danilo é monstro, também acho, concordo. E a senhora xinga muito durante o jogo? Ah, quando acontece besteira, eu xingo sim. Mas só fala palavrão, assim, feio? É, não tanto quanto a colega aqui do lado, né? Que... Mas qual palavrão xingo, que a senhora fala? É, filho da puta, por aí, né? Que bonito! Que isso? Tá bonito! Ai, dona Gabriel! Mas eu não. É assim, é raramente, né? Só quando acontece coisa muito feia. Tamo com mães exemplares! Mas, gente, não fala palavrão que atira a primeira pedra. Uma mãe da ponte que partiu, outra chama de filho da truta. Mãe pode. Você só não pode falar palavrão na igreja. Mãe pode. Vocês falaram pra falar, ó. Ah, e tem outra coisa, hein? Palavrão é a coisa mais legal que existe. É muito legal. Isopila, né? Não fala isso, hein, criança? Vocês ouvindo. Na hora do jogo. Na hora do jogo. É verdade, né? É muito legal. Dona Mini, Dona Claudete, meus amigos. Na hora do jogo, acho que tem que. Pode. Sabe por quê? Você extravasa. O palavrão extravasa. Aquela coisa que você extravasa, né? Faz bom. Fica bom. Você fica mais à vontade quando você. Isso é legal. É lógico, eu tô errado. O médico não fala. Quando você tá nervosa, solta um palavrão e passa. Que vai tudo pro inferno. Isso é muito legal. Tá certo. Né? Eu adoro, dona Claudete. É legal. Não tem problema nenhum. Né? Boca suja. É então, tá bom. E a senhora tem superstição, mamãe Miriam? Não, esse negócio de usar a mesma camisa tal, não. Acho que não. Acho que tudo é assim, é sorte, depende do momento também, né? E consequência, assim, da competência dos caras. Porque às vezes acontece alguma coisa e acaba, mexendo com todo o grupo, né? Porque quando sai um jogador, por exemplo, quando o Paulo Guerreiro ficou com dengue, eu acho que balançou um pouco a hegemonia do grupo. Uhum. Então, algumas coisas eu acho que acontecem, mas eu acho que não é questão de sorte, de camisetas, essas coisas acho que não. É momento mesmo. Então tá bom. Vital Tas, quer mandar abraço, quer falar mais alguma coisa? Diga. Ah, mandar um abraço lá para o pessoal da loja, lá da concessionária. Pro Ebenes, pro Jed, pessoal que ajuda bastante lá, que toda vez que eu ligo aqui, o pessoal fala, manda um abraço pra mim, manda um abraço pra mim. Bacana, mano. A lista de abraço bem grande. Tá bom. Oba, e confirmada o pôquer, hein? Pode confirmar lá que eu vou, hein? Tá vai bom, jogar Vital, o pôquer? Já recebeu o e-mail, né? Já recebeu o e-mail? Já. Então tá bom. Então tá bom. Vital, tá um grande sorte. Abraço. Nos vemos lá. Boa sorte a você, tá bom? Vamos lá, um abraço. Valeu. Vai Corinthians, é nóis. Tchau, tudo de bom, tá certo. Estádio 97 foi um momento sem parar, né? E olha só, você precisa ir pro estádio e não quer ir de carro? Vai precisar de um táxi para ir comemorar os gols do seu time com os amigos? É só baixar o app Sem Parar Táxi, pedir o táxi e ir tranquilo. Mesmo se você estiver sem dinheiro, sem cartão, você pode pagar via aplicativo, né, do Sem Parar Táxi, e o valor vem na sua fatura junto com as suas passagens de pedágio, de estacionamentos. E melhor, você não tem custo adicional para usar esse serviço. Na hora, que legal, né? É genial, viu? Agilize o seu lado, baixe o aplicativo Sem Parar Táxi. Você vai se amarrar, cara, sem parar em todo lugar, até no táxi. Estádio 97 na Energia 97, que também vem em nome do grupo Esser. Um nome construído com história. Também em nome de Singapore Airlines, a única companhia 5 estrelas a levar você direto a Barcelona, né? Também em nome de Perfect Brasil, seu carro só fica perfeito com peças de suspensão Perfect. E agora, Benjamin Bach vem com um recado importantíssimo. Deixa eu ver aqui, deixa eu escolher um aqui. Vamos falar de BV? E se você estiver pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto, seu caminhão, acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site é possível comparar preço, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, amigão, sem precisar sair de casa para financiar sua compra, você já sabe. Conte com as condições especiais da BV. Mais informações é só ligar 3.003-7888, 3.003-7888, porque com a BV Você sempre pode mais, bebê. Bons negócios pra você, Dodozito. Bom, tem algumas mensagens que chegaram também aqui pra nós, né, no nosso aplicativo. Só lembrando uma coisa, tínhamos aí as mamães de Santos e São Paulo, isso, viu, meus amigos? Só que elas o pessoal já ligou, teve problema, não puderam vir, né? Não puderam vir, então vamos ficar com as mamães aqui de Palmeiras e Corinthians, tá exatamente. Certo? Exatamente. E aí a gente vai tentar marcar uma outra... Que as que dão audiência também, mal. Né? É igual o clássico, é o maior clássico do planeta, Corinthians e Palmeiras. É isso aí, eu vi. Trouxemos as mães que dão audiência. Sim. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Tá bom. Não foi nada disso. Trouxeram, não. Não chegaram. As outras não vieram. Trouxeram. Vamos falar então aqui. Você sabe como é que é. Não é que trouxemos. Elas foram escolhidas, foram quatro mães escolhidas, mas aí, né? E outra, a gente até deu oportunidade pra mãe em português, mas não tem nenhuma, não chegou nem... As bigodudas não tem. Pode. É que a mãe portuguesa, a gente não sabia identificar quem era a mãe e quem era o pai. Então, tem negócio que... É verdade, aí complicou. Até da Claudete. Você não vale nada, hein? Não vale nada, não vale nada. Olha só os seus filhos. Né? Chegaram mensagens pra gente aqui, deixa eu ver algumas aqui. É. Olha aí! O Sérgio, que é DJ. Vê lá, Domênico. O Sérgio... Ô, Miriam. Você é casada, não? Casada, casadíssima. Porque olha... Chegou proposta? Segundo ele aqui, o cara dando ideia na mãe do cara, mano. Esta... Ele diz... Olha, eu tô lendo o que tá aqui, hein? Eu até mostro. Vê lá, não é mentira, Domênico. Mas o que eu posso fazer? Cuidado, chegou. Ele tá Domênico. Prometendo pegar, né? Você tá arrumando uma encrenca, ó. Mas sou eu, é ele lá. Ó, DJ César, olha... que é a produção. Tô errado. Tá certo? Essa mamãe corintiana tem uma voz muito sexy, tá aqui. Ah, meu Deus! Olha, ó. Seu tarado, mano. É verdade. Vem, tá aqui. Meu Deus! Eu não minto! Que bandido, velho! Cara de olho na mãe olha dos outros! Olha a dona Miriam destruindo corações! Pois é! Oh, chamou de voz de travesseiro! Oh, filho tá de olho, mas o Renan tá aí, meu filho, né? Hein? Curitiano tá de olho! Mandou um voz Sérgio, tá de olho! Ele veio acompanhar! Mandou um voz de travesseiro agora, hein? Poxa vida! O Jean mandou aqui, boa noite, amigões! Estou rindo sozinho aqui no ônibus, ouvindo a dona Claudete! Aqui é Corinthians, é nóis, mano. Abraço a todos. É nóis, vai Corinthians. Fala aí pra tia. Manda aí um vai Corinthians, dona Claudete, pro cara. Ele gosta da senhora. Dona Claudete, o cara mandando aqui, dizendo pra onde só vai estar no estádio amanhã. Queria muito conhecer a senhora. Chupa mano fanfarrão coxinha e vai palestra. A senhora vai estar em que setor lá do estádio? Coxinha é sua mãe. O Batata fala. Norte. Norte. Setor Norte. Setor Norte. Você que vai levar ela, né, malandrão? Vem aqui, Batata, vem aqui. O filho vai levar. O filho vai levar, não? Não deixa esse porco entrar lá, senão estraga, esse sujo aí, senão estraga a localidade. Ah, tá, entendi. Fala aqui. Ela vai aonde? Ela vai com o Ricardo Narche. Tá, mas vai ficar que setor lá? O norte. Tá certo. Então, Batata, você não fica preocupado que tua mãe vai no jogo sozinha? Não, vai direto com mota, já foi um monte. Já. Dona Claudete, a senhora. Eu não vou levar, né? A senhora tem que ficar preocupado são os outros, senhora, não é? A senhora vai no estádio, a senhora vai com essa camisa? Sempre essa camisa ou vai com, com uma camisa do Palmeiras? Tem bastante. Mas a senhora vai com uma camisa do Palmeiras? Palmeiras. Tá. Então vai ser fácil de achar, dona. Ô, Batata. Sempre fácil. Qual foi a tua reação no dia que você só viu? Vai ela com a camisa do Palmeiras no estádio. Uma senhora, Batata. Sim. Imagina, tem um monte de velha que vai. Que velha, para, ó, respeito. Ô, Batata, qual foi a tua reação no dia que você viu tua mãe entrar ali na quadra dos Gaviões e você tava lá toda de verde? Não, eu tava lá dentro do. Eu tava dentro do almoxarifado, né? E aí? E aí eu escutei, já logo eu sabia que era ela. Quando os caras falaram aí, quem é essa porca? Ah, é minha mãe que tá sabendo quem entrou. E não deu outra. Aí os caras falaram. E a dona Claudete falou, xingou todo mundo. Xingou todo mundo, aí depois que eles foram se ligar, né? Aí ficou todo mundo quieto, né? É a mãe do Batatinha. Mas os caras ficam bravos ou os caras levam na brincadeira? Não, levam na brincadeira. Depois que sabe que sou eu, né? Mas não matava, história, né? Mas essa história aí que, é louco que ela falou de tirar do ônibus foi mais de uma vez. Inclusive agora, Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras, o cara tava pichando lá em frente de casa, lá, ela começou a reclamar, ele começou a xingar, desceu lá, na mesma hora, falaram pro pessoal lá, tiraram do ônibus, não foi mais também. Não, mas na boa, Batata, o negócio é o seguinte, Domenico, a gente tá aqui brincando, óbvio. Certo. Tudo uma brincadeira. Tudo uma brincadeira, mas, lógico. O pessoal falta com respeito com pessoas idosas, né, cara? Verdade. Com relação a tudo, lógico, a gente aqui no Estádio 97, a gente tem esse espírito, a gente conhece a dona Claudete também, ela é ouvinte do programa, enfim. Brincando, né? A gente tá aqui brincando, mas, ó, o que faltam com respeito com os idosos aqui no Brasil, cara, é um absurdo. Outro dia eu vi no banco uma mulher discutindo com uma senhora, cara. Mas uma senhora, assim, que poderia ser a avó dela. Sim. Sabe? Tipo, a mulher faltando com respeito de uma maneira tão absurda, cara. Ô, galera, vamos se conscientizar aí, né, gente? Vamos respeitar o mais velho. Que amanhã você, com certeza, também, se com Deus certeza. Quiser, você também terá mais idade. É verdade. Acho menos que a sua vida seja breve. Nada melhor do que respeitar a pessoa mais Lógico. Velha. Eu tive o prazer de poder ter a oportunidade que poucas pessoas têm de ir para fora do país. Fui para os Estados Unidos, mano, eu vou dizer uma coisa. Como os caras lá nos Estados Unidos, eles tratam a pessoa idosa e as crianças de uma forma diferenciada. Coisa que aqui falta no Brasil. Tem muita gente mal educada. Claro. Aliás, o brasileiro é mal educado por natureza, né? Quer levar vantagem em tudo. Aqui falta isso. E lá nos Estados Unidos tem de sobra. Então a gente podia aprender um pouquinho com eles. Ó, chegou o ingresso da dona Claudete aqui, ó. Como é que é? Ah, o 508B. Vai Superior Norte. Qual fila? Fila A, 508B. Olha lá, e o valor? Norte, ela grátis. 508B. Amiguinha do Paulo Nobre, olha lá, tá escrito no ingresso. Adoro ele. Ela. É, boa, mas ela merecia. Partidão, pô. Hein? Partidão, Paulo Nobre. Palmeiras, se o Paulo Nobre quisesse constituir uma família com a senhora. Palmeiras a senhora... ia dar pra ela um avante. Ô, Batata, você tem que fazer um Instagram pra dona Claudete, meu. Dona é Claudete é style. E agora, e ó, mas ela não quer. Mas a partir de hoje a dona Claudete vai virar uma celebridade. Com essa certeza. É a palavra. Celebridade ela vai virar. Viu? Ah, vou andar de metralhadora na rua agora. Não precisa, dona Claudete. Como é que as pessoas vão. A senhora, a partir de hoje, todo mundo. A última pergunta, Batata. Todo mundo vai gostar. Quando o Corinthians ganha o Palmeiras, você tira a sala da sua mãe ou não? Lógico. E quando ela ganhou agora? O que aconteceu? Ela zoou você? Eu fui no jogo, né? Aí eu tava esperando na sala. E quando chegou? Quando chegou? Ela Fala tava, aí, ó. Ela tava me esperando na sacada embaixo de chuva. Putz, velho. É? E aí, na hora que você viu. Casa caiu. E o que a senhora falou, que ela falou pra ele quando ele chegou em casa? Falei pra ele. Eu falei pra você não ir, que o Corinthians ia perder. Você tomou chuva, porque nosso palestra lá não chove. O seu chove. Ah, não, não chove, não. Só inunda. Vai. Tem que andar de caiaque na frente do estádio quando chove lá. Ah, você quer comparar teu Agora estádio com o meu? Eu quero, meu disputou uma Copa do Mundo. Meu estádio foi sede de Copa do Mundo. A senhora disputou o que ali dentro? Você viu onde tá? Nada. O lugar Nem que bingo tá. religioso tem você ali. Agora o negócio é o seguinte, eu tenho uma pergunta, viu? Itaquera. O bairro mais nobre da cidade de São Paulo hoje. Lógico que é. O metro quadrado mais caro. Mais nobre o quê? Ó, dona Claudete, a senhora tem projetos. Lado vai fazer um cemitério, que já mata, já enterra. Ai, ai, ai. Porque ali tem terreno, ali tem terreno. Diferente do estado da senhora, tem um shopping do lado. Ah, tá? O shopping gera mais já lucro do que o teu estádio. Tá? E agora o negócio é o seguinte. Todo jogo do Corinthians mata 10, 12? Vem. Não mata nada. O negócio é o seguinte. Ai, como é que ela a senhora aguenta, tem projetos. Por exemplo, a senhora pensa assim, talvez, em ter um programa de culinária, porque a senhora tem aquele perfil da castiazinha que cozinha. Parece a Palmeirinha. É, a senhora parece a... De jogo. A senhora de pensa jogo, assim, em apresentar um programa de rádio ou um programa na TV? Sim. Eu brigo com todo mundo. É, mas a senhora prefere rádio ou TV? O que a senhora. Rádio. Rádio. Se ninguém me vê. É, a senhora não gostaria de ser famosa, assim, não, de passar não, assim não. Na rua, a pessoa. Posar nua. Não, não. Tá bom assim, posar né? Posar nua. Tá bom assim. Tá bom, né? Tá bom. Simples assim, simples. É legal, legal. É verdade? E a senhora faz o que hoje, dona Claudete? A senhora é só Aposentar. Dona de casa, assim, ou a senhora tem alguma outra atividade? Trabalho com a minha irmã, né? Uhum. Que faz o quê? Faz comida, né? Comida? Faz comida? É mesmo? A senhora, então, cozinha, a senhora... Não, tem... eu não cozinho. Quem cozinha é minha irmã. A senhora, então, é só a que fica cornetando. É, o feijão pego tá pegando din-din, fogo. Só pega o din-din. Isso, a parte boa, a parte Quem boa. Quem não paga... Ah, entra no Sim. SPC entra da dona SPC. Claudete. É, dona e a dona Miriam? Dona Miriam trabalha, faz alguma coisa ou é só dona de casa? O que é um grande trabalho também, inclusive com exaustivo. Certeza, com certeza. Não, é verdade. Não, eu trabalho sim, mas atualmente estou desempregada, hein? Tô até precisando de um empreguinho aí. Mas tem o DJ aí que quer. Oh, DJ é outra coisa. Ah. Essa não, ela mas, faz o quê? É, não, então eu trabalho em atendimento, vendas, né? Na área gráfica. Mas agora eu tô desempregada. Mas, tratando de Brasil, de crise, a gente vai aguardando aí, vai procurando, né? Nesse momento de crise, a melhor coisa é estar desempregado. É. Pelo menos aí você pode falar a verdade. Você não vai ter que se preocupar se vai cair no dia 30 ou não. Verdade. Você vai ter aquela, certeza. Tá louco, não vai cair, mas é verdade, gente. Você já sabe que não vai cair nada, né? Já sabe nada, que não vai né? cair, melhor. Já se conforma. Aqui, não cria uma falsa expectativa. Mas espera mais um pouco, o país está crescendo. Exatamente. Continuando as mensagens aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, o Jailson... Jailson Key mandou uma mensagem. Dona Claudete, quem é, na sua opinião, o jogador mais bonito? Pode ser do Palmeiras, pode ser do Corinthians, qualquer jogador, em comparação ao Mano. Quem é mais bonito que o Mano, segundo ele tá perguntando. E desejando um feliz dia das mães pra senhora, todas as mães presentes hoje no programa. É o Jailson que mandou. Tem algum bonito aí que só gosta de jogador? Eu gosto de todos. Ninguém mas todos eles são mais bonitos que o Mano? Ah, mais bonito. Todos? O Dudu é mais bonito? O Dudu? O Dudu é mais bonito que o Mano? O Dudu lá tudo tatuado, parecendo um retrato falado, é mais bonito que eu. Você é tatuado também? Você tá o quê? Não, ele é depilado, dona. Depilado? O que a senhora acha de um homem depilado, dona Claudete? É pra você ver o vestido de pintinho mesmo. Hein, dona Claudete? Hein, dona Claudete? O que a senhora acha de um homem depilado? É feio? Parece viado. Olha lá, o que você acha do viado, dona Claudete? O Mota é o quê? Não, o Mota não acho que ele é. Lógico não. Que é, ele morde ele a fronha. Ele não é gay, não. Não? Como não? Pra mim, não. Pra mim, não. Mas, tá vendo? Eu sou um anjo. Ela pensa igual eu e você. Não, que ela... Que você me diga quando eu falo? É porque a dona Claudete tem uma visão, sabe, pueril. Ela acha que eu sou um anjo. Ah, eu tô vendo como ela é pura. Pueril. Ela é pura. Uma pessoa do bem. Dona Claudete, mas ele é casado há 10 anos com o Chuchu. Problema dele. Então ele é gay. Tá vendo? Mas pra ela eu sou um anjo. Como é que é? Dá o que ele quer. Dá o que ele quer, dá o que ele quer. Exatamente. Parabéns, dona Claudete. É verdade. Dá o que ele quer, o problema é dele. É verdade, né, dona Claudete? Isso. Tá vendo? Olha só. Seu ogro. Coloquem aí o Pascoal ao vivo pra falar com ela. Vai ser sensacional. A senhora falaria com o Pascoal se entrar ao vivo aqui? Ou no telefone? Pascoal. É. Falo. Fala. Não. Fala na cara dele. Não, o Pascoal é tão gente boa. Enfina. Dona Claudete, ele é tão legal, o Pascoal. Mas não é, sabe que é todo isso, todo mundo beijo. Gosta do Pascoal. Sabe que é isso? É que ela serviu o exército. Então ela tem esse negócio. Ela foi, deve ter pago alguma guerra, essas coisas assim. O que que tem a ver? Ficou na selva. É verdade, fica meio louca. É igual aqueles caras que servem nos Estados Unidos, que vai pra guerra, pro Iraque. Que mané louco. Volta pancada, é. Você tá louco. Ela tá muito bem, viu, rapaz? Tá nada, saúde. Você sabe sim, que senhor. Tanto é que ela não veio sozinha pra rádio. Quem não vê sozinho? Não pode andar sozinha, gente. Os caras vêm ver. Você tá louco. Ela vem acompanhar. Lógico, a senhora precisa. Ela toma uns remédios fortes. Dependo sozinha. A senhora já reagiu, por exemplo, contra alguém? A senhora já teve que bater em alguém? A não ser nos filhos? Não, meus filhos nunca apanharam de mim. Nunca apanharam, né, Lula? Ah, porque eles são mais fortes, né? Tá vendo? É, ela pertinho do microfone. Pertinho, dona Claudete, aqui bem pertinho do microfone. Ah. É pertinho, né? Então, mas... Nunca apanharam da senhora. Mas nunca. A senhora já bateu em alguém? A senhora já precisou bater em alguém? Já ameacei só. Por quê? Pra bater, não. E vem me desafiar, né? Me desafiar por quê? É, pra falar coisa que não tem que falar. Quem fala o que quer, escuta quem não quer. Boa, dona Claudete. Mas deixa, mano. Não. Deixa mas o que foi? Não. Foi um revide? Por exemplo, porque a senhora também é bem boca suja. Às vezes a pessoa se... Não é verdade. Às vezes a pessoa se sentiu mal e rebateu não. A senhora. Foi isso? Não, não é por causa aí. É por não. Coisas. É, outras coisas. Mas fala. A senhora tá com medo da pessoa? A pessoa te ameaçou? Já morreu também? Já foi. Já morreu. A pessoa morreu, então pode descascar. Morto, fala. Morto não então, fala. Não fala. Olha só. É, o Ricardo Camargo, Dodô, pergunte aí pra mamãe palmeirense, que é a dona Claudete, qual é a melhor comida que ela faz? Grande abraço. Ela não faz, ela só cobra. Mas ela deve fazer comida, não faz? Ah, o que que você faz? Macarrão. Qual que é? Gosto macarrão. Macarrão, melhor macarrão. Ah, convida palmeirense, velho. É. Convida palmeirense, olha o tamanho. Ah, o tamanho. Vai gostar mais do quê? Você acha que é de saladinha? Em casa saladinha. A gente come. Mas ela é magrinha. Só nhoque, mano. É magrinha, fez, mas ela fez uma cirurgia de redução de estômago. Que redução? Ela tem um balão lá escrito Feliz Aniversário na barriga, mano. Tá na cara. Não fez a dona Claudete? Pra você. Hein? A senhora não fez uma cirurgia de redução de estômago? Ele comeu milho adoidado aquele dia, hein? Comi. Ele que jogou um monte de milho, é, hein? Esse Benjamin é um mau caráter, é vagabundo. Até na cueca. Você fez, tinha mesmo. Jogou mesmo? Isso aqui é um vagabundo, bandido, mau caráter. Pulha. Escroto. Ele não podia nem levantar da cadeira, tava cheio de milho. Jogou muito milho, Nenê. E você comeu pela boca, você comeu pelo rabo? Ah! É legal essa figura serena de avó, né? Essa figurinha mas serena é de avó. Sensacional. Assim, ó, sensacional. O ouvinte do Estádio 97, quem que quiser conhecer, pelo menos a imagem da dona Claudete, da dona Miriam, que estão aqui fazendo o programa com a gente, ele pode acessar o Instagram da rádio, que é Energia 97 FM, e consultar a foto que tá ali disponível para que eles possam conhecê-las. Mas é assim, você olha, por exemplo, a dona Claudete, na foto, você fala, uma senhorinha que não faz mal para ninguém, faz tricô o dia inteiro. Essa aqui era guerrilheira, no mínimo tá do lado da Dilma. Você tá louco. É verdade. Pelo amor de tava Deus, assim, tá sem assim. Vergonha. Ela é a presidente do Brasil, a senhora respeite. Não, não. A senhora respeite, a senhora votou nela, então a senhora não, respeite. Não, você tá louco? Não, votou nada. Nem votou nela, nada. Nem no Lula. Dois que eu queria que morresse no avião. Não, fala não isso. Não, dona Claudete, não pode. Bom, olha só, gente. Olha aqui, é isso mesmo. Sombra entrando no estúdio em cima. Ele é olha, silêncio. Seu estádio 97, pela Energia 97, em nome de Perfect Brasil. Só a linha de suspensão da Perfect deixa seu carro como você merece e precisa. Perfeito! E agora, meus amigos, vem aí, eu vou falar aqui. Ah, da festa junina do Energia na Véia. Boa! Já estão à venda os ingressos. Já está vendo os ingressos. Bonitário. Exatamente. Há uma chance da gente se encontrar. Porque teremos dois dias de festa. E dia 27 vai ser Fábio Júnior, hein, ó. Há uma chance da gente se encontrar. Boa! A senhora gosta do Fábio Júnior, dona Claudete? Gosta. É, só tem que ir lá na festa, vai ser muito legal, viu? Valeu, já imaginou? Tyler. E a gente não vai ganhar ingresso aqui? Ah, deveria. Poxa, deveria. Que eu sou o Sombra, agora eu dou dois convites pra você e pra dona Claudete. Vai que tá no kit aí, né? Vai que tá no kit. É, porque tem um kitzinho que nós preparamos pra senhora, pra vocês, não sei se... Pode dar? Tomara. A senhora quer... Miriam. Não vou chamar de dona, não. Miriam, você quer o ingresso? Claro que sim. Ganhou. A senhora quer, dona Claudete? Vai aonde? Ver Fábio Júnior com a gente na festa junina? Então pode pegar dois ingressos, que a gente vai dar dois ingressos. Topa, Fábio Júnior? Valeu, vai curtir. Fábio Júnior, dia 27 é Fábio Júnior, hein? Vai ser muito legal. Vai ser no Juventus. No Juventus, cuidado. Pertinho da minha casa. É, pertinho? Mora onde, Miriam? Moro na Zona Leste, Tatuapé. Tatuapé. É pertinho. Na o moto, Fábio Júnior gosta de dar selinho, tudo que as mulheres. Se der selinho, vocês dão selinho. Opa, tem que dar, né? Não, dona Claudete, não. Não, dona toda hora. Não vai deixar, dona Claudete? Não. Um selinho do Fábio Júnior? Ô, mas você é casada, teu marido ficaria bravo se o Fábio Júnior der um selinho? Não, acho que não. Ele é tranquilão. Ele não... É, só um selinho. Só um selinho, pois não. Se a Lê desse um selinho no Fábio Júnior, você ia ficar tranquilão? Ah, não é legal, né? Se a tua esposa desse, ia ficar... Beleza, tranquilo? Não. É só um selinho, pô. Não, começa com o selinho. Sua esposa se desce, deixa? O quê? Sua esposa, vai lá e dá um beijão lá no Fábio Júnior. Se quiser, eu levo quando, lá, quando, RG. Quando? Se você for lá, eu levo a sua esposa lá e deixo ela... O Fábio Júnior canta pra ela assim, senta aqui, não, você fica legal. Não. Não, mas RG, eu levo sua esposa, eu levo ela lá. Eu deixo, fotografo e já tiro ela e trago. Melhor não. Não, né? Não. Então tá bom. Melhor não. Porque melhor Fábio não. Fábio Júnior já casou várias vezes. Vai dar selinho na casa. Mas olha, garantia chapéu. Em casa. Cara. Quero dizer ao senhor. E se fosse você, Moda, você daria um selinho no Fábio Júnior? Lógico. Bom, quero dizer aos senhores, então deixa eu falar da festa. É que nem a Madonna, tem que pegar de qualquer jeito. Eu não gosto de mulher, mas Madonna eu pegava. Beijava. Então, aí, viu, dona Claudete? Mas você ia pros finalmente com a Madonna? Não. Hã? Finalmente não, nem aguentava. Bom, quero dizer aos senhores que vamos ter a festa de Nino do Energia na Véia com Fábio Júnior, os DJs do Energia na Véia, tá certo? Isso vai ser dia 27. 27 teremos o show Zaço do Fábio Júnior. Já no dia 28, que é o domingão, que começa ao meio-dia, teremos... Nós vamos invadir sua praia! Sim, o Traje a Rigor! Sensacional! Você pode, inclusive, comprar os dois dias, viu? Aí você vai ter um desconto. Assim, vou comprar o Fábio Júnior, quero ver o Fábio, eu quero ver o Traje a Rigor. Você compra pros dois dias, tem um desconto bem legal. Ingresso à venda aqui na Energia 97, no horário comercial, na Embaixada Dance Music, lojas Think Beat, lojas Offner. Agora! Dá pra ver tão legal! O que acontece aí no seu litoral? Nós gostamos de tudo, nós queremos é mais. Do alto da cidade até a beira do cais. Mais do que um bom bronzeado, nós queremos estar do seu lado. E o quê? Nós estamos entrando sem óleo nem creme. Precisando a gente se espreme. Trazendo a farofa, a galinha. Levando também a vitrolinha. Para um lugar nessa areia. E o quê? Nós vamos chacoalhar a sua aldeia. Mistura a sua laia. Sai da tocaia. Pula na baia agora. Nós vamos invadir sua praia. O Traje a Rigor invadindo sua praia nessa festa junina do Energia na Véia. Consulte festaenergianaveia.com.br. Valores. Pontos de venda completos, onde você vai comprar seu ingresso até 5 vezes sem juros. Ingresso também à venda online, hein? Acesse o site ingressorápido.com.br, hein? Festa Junina do Energia na Véia, que show, hein, Motinha? Sensacional. Será o Fábio Júnior, início às 18 horas. Dia 28 com o Traje a Rigor e os DJs também, com início marcado para o meio-dia. Dois dias de festa. Legal pra caramba. E ó, lembrando, crianças até 12 anos não vão pagar ingresso. Não pagam ingresso. Mas os menores têm que entrar acompanhados dos responsáveis legais, tá bom? Festa Junina da Véia. Vai se incomodar, então é melhor se mudar. Não adianta nem nos desprezar. Se a gente acostumar, a gente vai ficar. A gente tá querendo variar. E a sua praia vem a calhar. E o quê? Não precisa ficar nervoso. Não precisa ficar nervoso. Pode ser que você ache gostoso ficar em companhia tão saudável. pode até lhe ser bastante recomendável. A gente pode te cutucar, não tenha medo, não vai machucar. Mistura sua laia, pode dar raia. Pula da raia. Agora! Recebi um WhatsApp agora, olha que sim, bacana, do Marcos Klein, que é o guitarrista grande do Trash. Marcos Klein, grande Marcos grande Klein. Palmeirense. Ele falando que legal, ele tá ouvindo o rádio no carro, falou, pô, manda um parabéns pra mim. Homenagem muito legal vindo nós vamos invadir só, porque é aniversário do Marcos Klein. Bom, hoje. Grande Marcos, Marcos Klein que é palmeirense roxo. É, então é, parabéns boa aí. O Marcos Klein que tocou um hino na guitarra do Palmeiras, que é sensacional, né, Benjamin? E olha o que bola o Marcos Klein falou. Ah. O Roger não lembrou do meu aniversário, mas porra, agora não ouvindo na rádio, ele vai ouvir. Ah, parabéns ao Marcos Klein aí, boa, pelo aniversário. É isso aí. Sextádio 97 na Energia 97. Então vamos partir para mais uma ligação agora, hein? Mais uma ligação no 3284-7097. Vamos lá. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o ouvinte aqui. Pronto. Alô. Cadê alô a minha farofinha, Roger? Quem fala? Darlan. Ô, Darlan. Tudo bem, Darlan? Beleza. E vocês, como estão? Tudo bom. Darlan do que é o nome completo? Darlan Silva Bezerra. E quantos anos, o Darlan? 28. 2.8, RG. Não é aquela musiquinha que tem da torcida? Qual que é a musiquinha? Da Dona Claudete, que gosta de ficar cantando? Qual que é a musiquinha da Dona Claudete? E Darlan Porco, e Darlan Porco. Tá sensacional, é aí, sensacional, muito boa. Ô, Darlan, qual que é o bairro que você mora, meu velho? Quero ver o beijo acertar, hein? Roseira Park. É só não inventar nome, fala aí. Roseira Park. Ah, pega o cotovelo lá. Mas não pode falar, já ligou aqui recentemente um ouvinte de Roseira Park. Agora acontece o seguinte. Tá enrolando muito. Não, né? Se é o que eu conheço, é em Carapicuíba. Aí sim, hein? Tudo bem, beijinho. É, e você acreditou? Mesmo. Você acreditou? Não, nem mamãe corintiana acreditou. É o dublei. Não, isso é verdade, hein? De verdade, acertou. Nós. Ô, meu velho, e aí, qual o time? Tonto pra tudo mesmo. Mano, sobe o hino, mano. Qual o hino? Chupa, que é do Palmeiras. Aí, ô trouxa, vacilão. Quinze anos de rádio, trouxão, aí vai achar que vai me pegar. Vacilão. Meu Deus do céu, mané. Hoje é nosso dia, dona Claudete. Oh, tá bom. Tá fazendo sucesso, hein, Claudete? Tá fazendo. Hã? Dando sorte. Eu dou sorte. Ô, Darlan, fala com a dona Claudete aqui, Darlan. Olá, dona Claudete, gostando de te ouvir. Comecei a ouvir agora a rádio, saindo do serviço, no trânsito aqui em São Paulo. Não consegui ouvir muito bem, mas pelo que eu ouvi aí, o pessoal tá empolgado com a senhora. Tá pegando rádio, fogo a rádio. É, feliz dia das mães pra senhora, hein? Obrigado. Você tem mãe? Tenho, graças a Deus, tenho. Desejo um dia das mães muito bom pra ela, viu? Com obrigado. Saúde, daqui uma horinha eu tô em casa, vou abraçar ela e vou falar isso abraça pra ela. Abraça mesmo. E aperta bem. E isso daí só uma mãe que pode aceitar isso de um filho. Sem dúvida. Temos que valorizar enquanto temos. É verdade. Com certeza. É verdade. E cuida bem dela, viu? Sem dúvida, sempre. Tá bom. E aí, o Verdão, vai começar agora essa arrancada aí. O que vocês estão achando, vocês dois? Estou confiante. Eu tô achando que dá para beliscar aí pelo menos uma Libertadores pelo time que tá montado aí, que a gente teve no Paulista. Tô confiante no título da Copa do Brasil. O brasileiro vai no decorrer do ano para ver se vai dar uma continuar o jeito que tá ou se vai dar para dar uma melhoradinha aí, hein? E o senhor também tá confiante, dona Claudete? É claro. O Corinthians correu tanto e caiu. Tudo é o Corinthians. A senhora tem a dor de cotovelo. O sonho da senhora é ser corintiana. O sonho da senhora tá embaixo do bandeirão da Gaviões. Tá bom, tá. O sonho da senhora tá em cima de um ônibus surfando, indo pro Rio de Janeiro. Queimar aquela bandeira com aquele gavião feio. Esse Corinthians deve estar mais pra muito bonito. A Ponte Preta da capital. É, o nosso é periquito, né? O Guarani da capital. O negócio é o seguinte, Ô, dona Claudete, na boa. Aí, mas é verdade, ó. Aí. A senhora tem a dor do cotovelo tão grande. A senhora via lá seus filhos saindo de casa pra ir pro Pacaembu. A senhora via os seus filhos saindo de casa pra ir pra Itaquera. E a senhora sozinha lavando roupa em casa. O sonho da senhora é ser corintiana, que a senhora não quer dar o braço e torcer. Que sonho, lógico que sonho. Lógico que é. Aqui. Isso não é sonho, é pesadelo. Lógico tá louco. É. Sonho. Ó, aqui. Fala pra ele que até a toalha do Corinthians eu fiz pano de chão. Fala pra ele. Pergunta pra ele. Né? Nada. Seu filho te daria uma toalhada molhada se a senhora fizesse isso. Imagina, tá louco? É lixo, que daria. É lixo. Ó, a senhora fica maltratando o filho da senhora, aí daqui a pouco ele vai largar a senhora numa casa de repouso e nunca mais não, vai lá. Mas é verdade. Problema tá dele. Louco. É verdade. Ó, Olha que você tá louco. Dona Claudete. Aí eu quero ver, aí eu quero ver. Dona Claudete. Aí, batata. Você pensa que corintiano vai me acudir? Não é lógico que vai. É palmeirense que vai me acudir. É, lógico. Não, não conta. Ela é muito querida. Isso. E agora mais. Não, Dona Claudete, isso, fazer uma pergunta pra senhora. Nesses anos aí que o Palmeiras vem enfrentando uma fase aí, como é que a senhora, né, pensou, falou, puta, será que não vai acabar nunca? Não, ficou muito triste. A gente fica triste, mas a gente tem fé, né? Quem tem fé alcança, né? Nada é impossível pra Deus. E quando você viu, e nas quedas do Palmeiras, o que a senhora pensou? Não, eu fiquei chateada, mas eu falei, mas ele vai levantar, e levantou. Na segunda queda, a senhora acreditou que ele ia cair? Não. Não acreditei, não. Até no último fui fiel a ele. A senhora chorou nesse dia, ou não? Não, pra que chorar? Ué, a senhora não gosta do clube? Tem que chorar quando morre a mãe, quando morre o pai. Ué, mas o rebaixamento é como se fosse a morte do time. Ah, você... Ainda mais pela segunda vez. Você tem quem chora. Aquele Elias é chorão agora. O apelido dele é Elias Chorão. É, chorou. Chorão o Valdívia. Chorão o Valdívia. Chorou pra nós. Chorou. O Valdívia que vive sentindo a coxa. Ele não se conformava. Põe a mão na coxa e sai chorando de campo. O Valdívia, que a senhora idolatra. E vocês só caem. É o clube que devia chamar. Esporte Clube Corintiano Caidor. Caidor? Quem cai é o Palmeiras, direto pra Série B. Esse ano vai cair de novo. O ano passado perigou. O ano passado vocês ficaram com a corda no pescoço. É. Para, mas não caiu. Não caiu. Interessa que não caiu. Chupa. Chupa, ficou torcendo pra cair, mas não caiu. Não cai, não cai. Você conhece aquele programa Balança, mas não cai? Eu não é da minha época, não. É, sim, da sua época, sim. Fala pro Corinthians, fala. Que aí eles jogam. Fala. Cadê bem? Ô, Laura. Naquele lance, na hora do pênalti, eu tirei do Elias. Foi bonito. A cena do Marcelinho com o Marcos. Aquela foi brilhante. O filme, não? Não, pelo contrário. Eu tenho memória seletiva. Sim. Eu tenho memória seletiva. O que não presta, eu deleto. É, sim. Mas é verdade, eu nem lembro. Isso tá na sua memória, lembro, o resto não, da sua vida. Imagina. Sim, será que tá na minha memória, o resto dia, da minha vida? Eu e Yokohama, Corinthians e Chelsea, olhando pro estádio, 40 mil corintianos ali, e eu comemorando o segundo Mundial. Isso eu não tenho dúvida. Isso tá na minha memória. Isso eu não tenho a dúvida que está na sua memória. Eu tenho memória seletiva. Não, mas isso eu não tenho dúvida que está. O que não me agrada, eu deleto. Eu não tenho dúvida que isso está na sua memória, mano. Mas você já disse aqui uma vez, e não faz muito tempo não, hein? Se o Bapo pegar nos arquivos, ele vai pegar uma vez foi perguntado pro senhor qual foi o pior momento aí do teu time, aí você pagou. Foi o pênalti. Então, mas isso foi antes de 2012. Não, mas tá na tua memória. Mas foi antes de 2012, eu deletei. Tá guardadinho. Ocupou muito espaço no HD, eu falei, chega, tem que deletar. Já era. Eu deletei algumas coisas. Dona Claudia, toda vez que ele vê o Marcos, ou foto do Marcos, ele fica desapavorado. Pelo contrário. Acho que vai pegar pênalti, essas coisas. Eu, quando vejo o Marcos, eu lembro daquele furúnculo incurável que ele tinha no pescoço. Aquela bereba lá, é verdade. Parecia um petit gâteau de pus. O bereba e tudo, ele levantou o time. Mas nunca ganhou o Mundial, Dona Claudete. Foi pro Japão e passou vergonha. Passou vergonha. Ele ganhou o Mundial só com a seleção brasileira. Não importa. Palmeiras, não. Não importa. Aquela do Marcelinho foi boa também, né? A senhora gostou? Onde a senhora tava? A senhora tava no estádio? Não, eu tava em casa assistindo. Você tava no estádio aquele dia, amigão? Tava não, tava em casa assistindo. Torcendo, comemorando, né? Muito. Já sabia, quando viu o Eliasino, camisa 7 contra o goleiro, eu falei, é o Marcelinho de 2015. É. Quando ele foi chutar, eu falei, agora chupa, ele vai perder. Chupa a galinhada. Chupa teu irmão. Mané. Apelou. Aí, mano. Manera na parada, manera, senão vou te condenar a ficar um ano perdido, sem frequentar os restaurantes da Rua Mauri. Eu, tá seu perdido hoje aqui, hein? A vovó é nóis, que é corrente. Vai ficar baixando a bola pra esses pregos aí. Mamãe desestabilizou o mano hoje, hein? É? Imagina. Vou dizer uma coisa pra vocês. Eu nunca vi nada igual. E se tivesse que dar pontos aqui, eu vou dizer, ó, a dona Claudete tá dando um banho hoje, mano. Mãe Claudete, banho. Respeita a dona Claudete. Hoje, dona Claudete, pegue mais leve, porque senão manda um dó no final de semana. Imagina, até idade pra ser minha bisavó. Na hora que ele vai lá em casa, eu vou pôr arsênico no café dele. Inclusive, tem um cara aqui chamado Paracatá. É, o Paracatá. Acho que a senhora deve conhecer. Ele falou que a senhora colocou laxante na comida dele já. A senhora colocou mesmo? É, ou não? Que ele ficou nervoso, ele comeu e foi. Ele ia no estádio, meu Corinthians. Então. Então eu falei, não vai. E ele saiu todo cagado da casa da senhora. Deu dor de barriga? Não, na minha casa ele não cagou nada. Ele cagou na casa do outro lá. Ai, ai, ai, meu Deus do céu. A senhora exagerou no laxante. A senhora tem essas brincadeirinhas meio Jackass, então. E o medo de ir pro estádio? Que medo, que medo. O Corinthians tinha perdido mesmo, ia perder, ele nem foi. Perder aonde? Por isso que a comida fez. Então a senhora tem essas brincadeirinhas aí pouco saudáveis, de colocar veneno em comida, colocar laxante. Vai matar você. Vai nada, vai nada. Então ela não falou de coração, eu sei que não. Eu vou vestir você de periquito ainda. Vai nada. Você vai na minha casa, eu vou preparar uma roupa de periquito pra você. Ah, não seria de muito... pintinho amarelo. Seria muito hilário isso aí, viu? Muito hilário. Ô, Darlan! Opa! Darlan, você quer mandar abraço pra alguém? Mande seu abraço, vamos lá. Não, pra todo mundo que tá ouvindo a rádio aí, todo dia que posso, sempre tô acompanhando aí vocês. Parabéns pelo trabalho, hein? Obrigado, valeu, meu velho. Um grande abraço, viu? Valeu, até mais. Valeu, fera. Seu estádio 97, que pela Energia 97, que vem em nome de Perfect Brasil, seu carro perfeito. É, seu carro com suspensão Perfect. Agora, meus amigos, deixa eu falar aqui o recado da Singapore Airlines. Olha só, descubra aí os encantos e a riqueza arquitetônica de Barcelona, viu? Tem um preço muito legal agora, viu, Benjamin? Classe econômica a partir de $808 e a classe executiva a partir de $2,488. É, Singapura, né? Um dos países mais modernos do continente asiático. É o paraíso das compras, meus amigos. Classe econômica a partir de $1,488 e em classe executiva a partir de $4,888, hein? Para mais informações, consulte o site singaporeair.com ou o seu agente de viagens. Um grande abraço pro Marcos Souza aí, né? Marcos, grande Marcão, boa aí. Corintiano doente. E o Jean. Estamos já bolando aí aquela promoção bacana, hein, Jean? Ele veio aqui e falou em primeiro. Vamos levar aí o ouvinte pra ver lá o show do YouTube, hein? YouTube, velho. Sensacional. Em Barcelona. Olha, não é pra ninguém, não. Aqui você pode. Bom, se tiver algumas mensagens chegando. Tá chegando de mensagem, não tem noção. Hoje, pra você que tá ouvindo o rádio agora e você que ligou nesse momento, estamos aí fazendo um programa especial, Dia das Mães aí. É, receberíamos 4 mamães hoje, né? A palmeirense, a corintiana, a santista e a são paulina. Infelizmente, a mamãe, a santista e a são paulina não puderam vir. Tá uma bagunça na Avenida Paulista, meu amigo, que Nossa. Não tá fácil a coisa. Mas estamos recebendo a dona Claudete, né, a palmeirense, e a dona Miriam, que tá aqui, também a corintiana, tá bom? E muita gente recebeu até a admiradora, Miriam. Ei, dona Miriam. Olha, falar uma coisa. Eu tô tentando achar. O filho tá revoltado porque o cara ficou de olho na mãe dele. Você acha que sua mãe é bonita, pô? Vai fazer o quê? É, ele não tem ideia. Mas o Renan é ciumento. É ciumento? É. Vai pra lembrar. Mas é a verdade, os ouvintes estão falando. Vou fazer o quê? Tô tentando achar aqui o e-mail. Tem um moto aqui que também... Quando ela vai no estacionamento, tem um outro... imagina só o que vai acontecer. É que o René é ciumento. É? Mais ciumento que o pai? Mais. É? Uhum. E com a namorada, ele não, é? Não. Eu acho que é também, hein? E agora a gente tá até tentando infiltrar ela na torcida corintiana. Mas ela torce pra que time? Não, então não torce. Ela não torce? Não, então a gente tem que aproveitar esse pessoal assim, né? Que vai não comprar foi ela iniciado também. Ainda. Vai dar um milhão. Vai comprar ela. Tem que tratar bem a Nora, né, filho? Não, estamos iniciando a Amanda aí já. Você é aquela sogra que pega no pé? Não, legal. Eu faço comidinha pra eles. É? Você não tem ciúme dela? Não tenho. Duvido. Não. Ah, para, vai. Por trás você fala mal. Você deve fazer o maior voodoo, né? Não faço. Fala, filho, olha. Você não fala assim, filho, olha. Olha, eu não tô aqui. Eu tô até agradecendo, porque ela tá levando ele um pouquinho pra fora de casa. Tá encaminhando. Tá. Ah, já tá morando. Daqui a pouco tá morando na casa da dona Miriam. Não, ele que fica... Bom, posso falar aqui na rádio? Pode. É que... Ele tá quase mudando pra casa dela. Ah, mas é assim mesmo, safado! É sempre assim. Fica dias e dias. Ah, o sogro tá ouvindo, não pode falar. Mas ela fica lá em casa também, né? É. E você acha... É legal? É bem liberal, né, Miriam? Não, é tranquilo lá em casa. Mas dorme lá? Dorme. No mesmo quarto? No mesmo quarto. Olha, o sogro tá ouvindo! Dançou. Acho que ele vai casar depois disso, né? Dançou. Ah, é bom que casa, né? Miriam, você quer quantos netos, Miriam? Oi? Quantos netos você quer? Ah, o que vier aí a gente abraça, né? Ô, Miriam, mas você deixa, Miriam, ele dormir no mesmo quarto na tua casa? Dorme. Sempre dorme, sim. Tá tranquilo. É melhor que seja em casa, abrir, pô. Né? É. A gente vê com quem tá andando, onde é que tá, né? É isso aí. Também... Mas os pais dela sabem que ele dorme no mesmo quarto? Agora estão sabendo. Depois de hoje, vai ter que casar, velho. Nossa. E o Batatinha, leva as namoradas lá? Lá não entra mulher. Não entra mulher? Tá sério. Só respeito. Entra homem. Só entra homem lá? Não entra homem. Ah. Mulher também não entra. É sem bagunça lá. Sem bagunça. Não tem essa de dormir no quarto. Quer ralar, vai ralar lá. Lá fora. Lá dentro não, né? Não. Dentro de casa não. É verdade. Mas é melhor dentro de casa, porque não tá correndo risco na rua. É. Uma dessas ficar dentro do carro, dona Claudete, corre o risco de ser assaltado. É, vem de barriga. Vem de barriga. Tá. Vai fazer em casa ou fora criar? De casa. É? Só pegava pra criar se viesse com barriga na sua porta? Não. Fala, ó, oh, aqui é o Batatinha Júnior. Não? Se pusessem com uma cestinha assim. Não. Olha, eu não queria, mas eu vou ter que ler aqui as mensagens. É muito insensível. Eu não queria, tem mas confusão, olha... Domênico. Vou até pôr a trilha aqui, ó. meu Deus! Não é fácil, não. Olha, quando toca Marvin Gaye, é que algum coração tá partido. Eu tô tentando, mas não tem jeito. Tá chegando mensagem, gente. O Thiago Olímpio, por exemplo, aqui, dona Miriam. Dona não, não é do Flávio Miriam. É Maria. Aquela é jovial, nova. Sou São Paulino, mas a voz da corintiana Miriam é uma delícia. Opa. Ah, meu Deus do céu! Nossa, aí, quem sabe não descola até emprego aí assim, né? Fui, na energia. Aí eu fui aqui, dona Miriam, fui ver uma outra mensagem que diz o seguinte. Rogério Souza diz o seguinte. Dodô, a mamãe Miriam tem uma voz de recepcionista de motel. Eita! Eita! Não, assim vai terminar o casamento, gente. Mas os caras aqui, a Miriam tá arrebentando corações, o que eu posso fazer? Não tenho culpa. 23 anos de casada, gente, daqui a pouco. Não, mas é bom porque acabar. O marido dá valor agora, Miriam. É, agora o marido dá valor. Hoje você vai ver só. Hoje, EG, hoje vai ter. Tá escutando em casa. Olha, depois hoje o pau Miriam. Vai comer. Vai. Depois vai. Disso, vai. A cobra vai fumar hoje. Depois disso, não sei nem se eu vou entrar mais em casa. Que nada, Miriam. Agora a cobra vai fumar hoje. Ô, Miriam, agora você tá valorizada no mercado. O marido vai falar, epa, deixa eu cuidar. As ações subiram. Pelo menos a conchinha você garantiu hoje. Opa, pelo menos o maridão vai dar valor agora. Falar, ó, você não me quer, ó, cuida bem. O que pior é que eu falei pra ele ficar escutando em casa, hein, gente? Ah, agora pergunta, depois. Tá dando uma coceira depois precisa perguntar pro Renan, que é filho dela, como é que é ter uma mãe sex symbol, né? É verdade. Nossa. Vem cá, Renan. Tá vem virando, cá. Né? Tá virando. Vem cá, Renan. Renan, você vai tá o muito... microfone lá. Renan, sua mãe tá virando sex symbol. O que você acha dessa história aí, velho? Não, honestamente. Boa noite a todos. Boa noite, primeiro, boa noite. Pô, eu acho muito ruim. É muito difícil conviver com isso. A mãe falando e os caras querendo, né? Não, que é isso, eu tenho muito ciúme. Tem ciúme da mamãe? O que é mais complicado, a cantada na mãe ou a cantada na namorada? Nossa, acho que é proporcional. É igual, é igual. É igual. Aliás, eu amo ela pra namorada RG. Ô, Domênico, cada hora que você lê um e-mail falando da mãe dele, o cara fica olhando pula, ele lá ele fora, ele pula, ele gesticula, ele xinga. E olha, eu vou infartar até o fim da noite, desse jeito. E tá chegando um monte, é que eu não li tudo, não. Renan, mais algum e se tua mãe recebesse uma oferta pra pousar na Playboy? É uma grana alta, você deixava? Jamais, que é isso? Ô rei, a gente tá precisando de dinheiro. Olha, a situação não tá fácil, hein? Aí, mano, olha aí, mano. É uma coisa que não dá pra conviver. Pra quem tá desempregado, até se for. Ei, Renan, a casa tá caindo pro CP hoje. Não, daqui a pouco a namorada se rebela. Olha, quem foi da Claudete que você olhou com espanto? Olha aqui, ó, por exemplo. Peraí, quem foi da Claudete? Ouve aqui, ó. É que eu aí, Regê. Peraí, Domingo. Vai fumar mesmo no quarto, hein? Vai fumar, vai fumar. Olha aqui, ó, por exemplo, olha aqui, Benjamin. Bruno Oliveira. As mensagens chegam aí. Eu não tenho culpa. Cuidado. E eu tô aqui pra ler o que o ouvinte manda. Eu não tô aqui pra aumentar nada, não. Ó. Então vai. Aqui, ó, Bruno Oliveira, aqui, ó. Essa Miriam tem voz de uma mulher muito linda e gostosa. Ele mandou aqui. O cara mandou aqui, rapaz. Querendo acabar com o meu casamento. Esses caras aí, pelo amor de Deus. Mas não sou eu, não, hein? Os caras aqui, hein? Olha, rapaz, ó. Ih, rapaz, nossa. Não vou ler, não. Não dá. Tem umas coisas que não dá pra ler. Segura. Sai a trilha pra gente poder falar de uma outra coisa. Tira agora. É isso aí, amigo. Tira o Renan daqui. Resort do Estádio 97. Olha, o Resort do Estádio 97 tá chegando. Mano, Benjamin, meus amigos, Miriam, Claudete, RG. O nosso motivo, Vilela, pá, produção, ouvintes, mais um resort do Estádio 97, de 22 a 24 de maio, lá no Bourbon Resort Spa, em Atibaia. Miriam e Cláudia, vocês vão ou não? No resort? Não vão no resort? Não vão no resort? Depende, né? Depende do quê? Não. Não das condições. Se a rádio fosse nossa. É, se fosse... Pois é. É que se a rádio fosse minha, eu daria. Mas não é minha rádio, né? Você já levou um brinde. Já levou. Consegui arrumar o ingresso da festa. Já levou. Mas vou dizer uma coisa pra vocês: é um final de semana muito legal. Completo, ao lado de toda a turma do Estádio 97, num dos melhores resorts do Brasil. E olha, vai ter todo tipo de entretenimento aí que o ouvinte do Estádio 97 gosta, né? Temos o Campeonato de Futebol Society por lá, o Campeonato de Futebol de Botão, o Bingo do Estádio 97, teremos futebol no videogame, os jogos da Cassineira, a galera do estádio fazendo programa ao vivo lá no Teatro do Bourbon, RG. Sim. Dessa vez vai ser dentro do teatro. Boa. Já na sexta-feira, hein? Legal. Programa ao vivaço naquele teatro que é lindo, rapaz, bonito aquele teatro, viu? É nóis no teatro. Show de bola. É, teremos lá o show do Rudy Landucci também, que é muito bom. Sim. Tá, show do Rudy Landucci. A resenha do Zé, como é de praxe, né, região número 2? Sim. E vai ter muita coisa legal, vai ter lá o karaokê. O karaokê vai ser uma coisa sensacional. É a novidade desse ano. O karaokê está previsto, eu fiquei sabendo que o Jorge Camelo vai estar lá, né? Ah, vai estar. Vai estar fazendo. Vai apresentar. E o Silvio Santos vai estar apresentando, é verdade? Também. Nós vamos ser jurados. Também? E teremos jurados lá, porque além do karaokê, Benjamin, vai ter uma coisa que você sempre quis participar, Benjamin. Teremos lá o karaokê da véia e teremos lá o qual é a música. O qual é a música. Boa! Qual é a música? Junto com... Na sequência, qual é a música? Você vai participar do qual é a música? O seu show vai ser... O seu sonho será realizado. O problema desses qual é a música tem que ser aquelas coisas antigonas. Não, mas... Se meter tá, samba, axé, pagode, não acerto nenhum. Mas o qual é a música era música tudo variado. Mas você quer o quê? Época. Só metal? Variado. Só metal? Não, falei metal. Eu não sei. Eu falei metal. Eu que eu não sei o que vai falei acontecer. Falei aquelas músicas antigamente lá. Não sei o que vai acontecer. Agora se meter axé, pagode, sertanejo... Não sei, mas vai ser muito legal. Agora, calouro, eu acho que eu dou zero pra todo mundo. Será? Ah, eu sou cruel. Você e pra Miriam, você dá zero? Pra Miriam? Olha, hein? Miriam, tira o filho dela daqui. Olha lá. Tá de olho. Então tá certo. Esse é o resort do Estádio 97, vai ser muito legal. Ah, vai ser de 22 a 24 de maio. Pagamentos em até 6 vezes. Você parcela em 6 vezes. Nos cheques, nos cartões, Visa, Mastercard. Faça agora mesmo a sua reserva na Lotus Travel ligando 28964665. 28964665. Ou você pode também mandar um e-mail para tirar alguma informação que você quer lá no viagens@lotustravel.com.br. Com apoio de Acassineira, de Edu Botões, de www.futeliga.com.br. Acesse e marque jogos lá pro seu time de futebol amador, hein? E também da Madrugão Suplementos.com.br, né, Mano? Opa, isso aí, Domênico Gato. A Madrugão Suplementos é a maior loja online do Brasil de suplementos, hein? E quem quiser comprar produtos para aumentar sua massa muscular ou, quem sabe, emagrecer, basta acessar. Anota aí, amigão. madrugãosuplementos.com.br. Realize a sua compra e receba com frete grátis. Seu Estádio 97, hoje especial Dia das Mamães, né? Temos aqui as duas mamães participantes, corintiana e palmeirense, né? A Miriam e a Claudete. E a gente vai partir para mais uma ligação agora, 3284-7097. Vamos lá para mais uma ligação? Em nome também aqui, meus amigos. Sim. Em nome aqui de Epocler, seu fígado reclamou. Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Vamos lá, 3284-7097. Você já tinha pego aqui, Bá? Não. Não. Não tinha pego aqui, Bá? Não. Então vamos pegar aqui. Pera, deixa eu fazer o Asdrubal tocar aqui, ó. Agora sim, alô. Alô. Quem fala? Ô, Domênico, o Romenick. Ô, Romenick, tudo bem? Ô, Romenick. Romenick era um... aliás, é, né? Um freguês muito antigo do palhacinho aqui de manhã, né, Romenick? É isso aí, cara. Caramba, você conseguiu, acho que é a primeira vez que você liga aqui no estádio, né? Pô, a segunda vez. Já a segunda? Faz tempo que eu consegui ligar. Faz um tempão. Rapaz, então tá bom, manda o nome completo. É Romenick Bratefisch. Hã? Romenick Bratefisch. Bratefisch. E quantos anos, Romenick, agora? 31. RG número 2. Ah, hoje não, mas ele já fez. Como assim hoje não? Ele já fez muito sucesso. É, por quê? Antigamente. Lembra aquela música? Romenick. Ah, sensacional. Né, dona Claudete? Lembra? Lembra? Sensacional. Salvou a hora. Tá certo. Qual que é o bairro que você mora? Eu moro em Pirituba. Zona Oeste. Sempre foi. Pirituba. Então tá bom. E o time? Ah, todo poderoso Palmeiras. Ah, que paga-pau, oh, que baba-ovo. Só, velho. Que baba-ovo. Que recorde, hein? Todo Palmeiras. Oh, como é que é todo poderoso Palmeiras? Que paga-pau, tem criatividade, porque... não, mané? É porque é o seguinte: todo poderoso só tem um, é o Palmeiras. Baba-ovo. Vocês colocaram esse nomezinho de todo poderoso. Vai, ô, sem criatividade. Vai, ô, copiador. Pode chorar, pode vai, chorar. Vai, o livre. Mané. Ô, Romerinho, nós estamos recebendo hoje aqui a Claudete, rapaz, Dia das Mães especial, palmeirense. Você tá gostando e tá ouvindo, não? Dona Claudete, sensacional. Sensacional, né? Sensacional. Eu gosto... A melhor parte foi do... Que era lá, na rua. Tá certo. Conversa com ela, então, aqui, aproveita. Tudo bem, Dona Claudete? Tudo bem, você? Adorei a senhora, viu? Estou muito bem também. Ó, hoje é dia de lavar a alma. É lógico, é Palmeiras. E o mano tá chorando aí, porque a senhora tá arregaçando ele. Ele é chorão mesmo. Tá arregaçando ele. Arregaçando. Eu tava no Facebook, os comentários aqui é contrata a Dona Claudete, porque você tá acabando com ele, a senhora, desculpa. É senhora, você tem intimidade pra falar você com ela? Chora não, mano. Fica quietinho aí. Fecha o vidro aí, Dona Claudete. Deixa ele de lado aí. Ô, Dona Claudete, a senhora quer trabalhar então aqui na rádio? Eu quero. Projeto Começar de Novo do governo. Né? Tem aquele negócio lá. Isso aí funciona ainda, Domênico? Você que já qual que é? Eu não entendi. Começar de Novo? Não sei. As empresas estão dando aí... Era uma música do Ivan Lins. Começar de Novo. Que é chato pra diabo. Pra diabo. Nossa senhora. Muito chato. Não é chato. Ele é muito chato. Ó, o cara ouvindo Ivan Lins com um copo de uísque e uma arma do lado vai dar besteira. Muito chato. Isso. Ah, vai dar besteira. A conversa. Mas fala aí do porco. Vocês não têm assunto, né, Claudete? Desenrola aí. Desenrola com esse mané aí. Mané não. Fala aí, Dona Claudete. O Palmeiras tá bem esse ano. Eliminamos o Gambá dentro da casa dele. Gambá é o seu pai. Vai buscar ele no bar que tá dando trabalho lá. Você queria dentro que ele da falasse, casa dele. Dentro daquele... oh, e outra coisa, aquilo ali era um centro de compostagem. E a gente acabou com eles lá dentro. O centro de compostagem foi onde você foi confeccionado, tá? É, onde você foi gerado. Mas, não, ó, olha, eu vou falar uma coisa. Foi, o título foi ali. Pra mim, eu nem liguei pra final porque eu gosto muito da RG. Ah, não ligou não. Ah, imagino que não ligou. Caramba, o RG ele comemorou. Então, trouxa, pegou-se vibrando com a derrota. E, ó, não fica chorando, mané. Não, mano. Ó, pega o lenço, chora, porque, ó. Meu time tá na Libertadores, assim, patrão. Tudo normal, meu time tá na Libertadores, eu não fico perdendo tempo com a azinha de frango na churrascaria, não. Campeonato estadual não passa da azinha de frango na churrascaria, rapaz. É, mas vai pra cima, Dona Claudete, vai negócio, pra cima. Esse negócio de tá na Libertadores, eu não sei até quando, não. Não, hein? Mas tá. Quando sair, você fala. Toma naba do Guarani. Mas tá. Quando sair, você fala. Tudo bem. Eu não quero nem saber. Quando sair, você fala. Deixa. Isso, deixa a Dona Claudete falar. Como é que é? Como é que é? Negócio aí. Fala. Não quero nem saber onde é o velório, eu quero chorar. Boa! Tá, amanhã a senhora vai chorar no jogo do teu time. Vai chorar e muito chorar no jogo muito. Do teu time. Também, vai chorar muito. Acaba também, né? Também os caras, é derby dos caras aí, né? É. O Guarani lá do Paraguai, Ponte Preta da capital. Então deixa pra lá. Guarani da capital é o seu. Quem fez o hino? Eu do Paraguai. O Zé Roberto já falou. Au, Guarani da capital. Não falou, ele falou Guarani. Falou, Guarani do Paraguai que vocês perderam, mano. E falou, não... bate no peito do teu amigo e fala: Palmeiras é vice. Não faz mal, mas. Tá lindo. É vice, mas tirou o Corinthians. Mané, chope, perdeu. E perdeu. Romerinho, você tem. Eu posso falar uma coisinha? Você tem toda a razão, eu não quis dizer, mas você tem toda a razão. Ganhamos do Corinthians, tá tudo certo. Ele quer falar, deixa ele falar. Eu vi o chiliquinho que você deu aqui depois do jogo com o Santos. O nosso time não tem salário atrasado. O nosso time não tem estádio financiado pelo governo. Lógico, ninguém abre crédito pra vocês. É o Palmeiras que tem história, pode cair 20. É isso outra, aí, ó, é isso aí. O negócio é o seguinte. É isso aí. Faz o seguinte, ô Mané, faz o seguinte. Ó, reza todo dia. Reza todo dia pela saúde do Paulo Nobre. Se o Paulo Nobre morrer, teu time fecha. Teu time acaba. Aí fica liquidado. A gente tem um palmeirense importante que tá lá e que faz a frente. Quando achar um corintiano. Se não fosse uma leiteira que superfaturava, se não fosse uma leiteira que superfaturava leite, teu time não era ninguém, tá? Mané. Mané, olha, não sabe nem o que fala. Eu vou dizer uma coisa. Se não fosse lá, se não fosse a girafinha lá e o leãozinho lá, teu time não era ninguém até hoje. Eu vou dizer uma coisa pra vocês com toda honestidade do mundo. Eu nunca vi um espancamento que estão fazendo com o Mano hoje. Eu me tô meio com dó de você. Vê se meu time caiu duas vezes pra Série B. Vê se meu time não tem um Mundial. Vê se meu time, se o presidente morrer, meu time fecha. Vá pro inferno. Eu não era vivo nessa época, Mané. Eu falo do que eu vi. Eu falo do que eu vi, Mané. Ó, quantos Mundial você comemorou na tua vida? Fala aí. Você comemorou algum Mundial na tua vida? Eu só falo quem tem Mundial, patrão. Mundial de 51. O fato do Palmeiras tá embaixo do copo do Blatter até hoje, Mané. Mané, eu só me baseio no que tá no site da FIFA. Briga. Essa informação tá no site da FIFA. Se não tiver no site da FIFA, eu não falo. Eu não falo. Isso aí é uma calúnia. Isso é uma calúnia, rapaz. É uma calúnia. Mané. Entra no site da FIFA, ó. FIFA.com. FIFA.com. Vê lá, se consultar o Mundial lá, você fala comigo. Mané. Briga, RG. Você tá drogado. Você tá drogado, sabe o que você fala. Ele é de chona, é o que ele gosta. Ei, rei de bundão de ouro, só queima a rosca e o anel de couro. Atola no mano a grossa. Viu? Aí não tem argumento, aí vai lá e põe essas porcarias. O negócio é o seguinte: ô Mané, entra no site da FIFA lá, FIFA.com. Se constar informação, você debate comigo. A dona Claudete viu o título de 51. Viu nada, ela viu o Titanic afundar. Lógico que viu. Silêncio, fala, dona Claudete. O quê? Dona Claudete, vem cá. O viado aqui é o Mota. Não, o Mota não é. Ah, não. Oh. Mas, dona Claudete, a senhora viu o título 51? Cheguei mesmo. Não viu nada. Viu. A senhora viu o Titanic afundar? A senhora viu o Titanic afundar? A dona Claudete. Peraí, a dona Claudete, a senhora é de 38. Ela vai bater no mano, hein? 38. De 1900. 38. 38 para 51, segundo ano, fugir desse, com 13 anos. A senhora tinha 13 anos de idade, a senhora já tinha visto o Palmeiras ser campeão do mundo, já. É isso? Já. Foi nada. Foi a maior comemoração. Qual a escalação do Palmeiras? Foi a maior comemoração. Contra quem foi? Contra quem foi? Vamos lá, vamos debater. Vamos debater futebol. Foi aonde, contra quem? Você sabe, quanto acabou o jogo? Juventus. Deixa eu só responder, você também não viu? Não era ela que tava viva, que viu e bibibi, que ela tinha 13 anos? Debate comigo aqui. O negócio é o seguinte: contra quem foi, onde foi e quanto acabou o jogo? Mas é história. Eu falo, 2012, em dezembro, Corinthians e Chelsea. Não, mas você foi. Tá 1-0. Então, eu tava lá, eu posso falar. Você quer saber? Que tinha chancela da FIFA. A sua mãe nem tinha feito você ainda. Lógico que não. Mano. Tô novinho, com essa cara de... Você tem quantos anos agora? Modelo aqui. Quantos anos? 33. 33. Quando você tiver 70 e poucos, eu te pergunto, quero ver se você vai lembrar. Lógico que vou lembrar. Tava lá, você não vai lembrar que tinha 70 e poucos anos? Vai lembrar, é. É que você não sabe quem ganhou o Mundial, Domingo. É que você não sabe. Se você soubesse, ia saber que você esqueceu. Só que assim, tá na história. Toda a grande equipe. Então aqueles caras que estavam lá em 51, eles morreram por estar vivo, mas assim, eles estão na história, porque eles representaram o manto do Palmeiras. Com certeza. E o Palmeiras também foi o único time do Brasil que vestiu a camisa da seleção brasileira e ganhou do Uruguai lá no Maracanã, tá? Dizer que não, hein? No Maracanã não, no Mineirão. Tá na história, hein? Tá na história. Então, mas a FIFA não reconhece, gente. Tá na história. Ó, vocês precisam levar esse título no ratinho pra fazer o DNA, pra FIFA ver se reconhece. É uma brincadeira, rapaz. Quero dizer o seguinte, segundo o Mano, o que passa muito tempo não vale. Então, em 77 que eles fizeram filme. Não, eu não era vivo. Aquele outro que eles fizeram. Eu não era vivo. Aquele 77 que fizeram filme, aquela como o Benjamin era. E foi lá no estádio. Aquele que eles fizeram filminho. Ele foi no jogo que perdeu. Foi o maior da história. Não valeu, viu? Agora não vale mais. Pro Mano só vale. Eu só comemoro, lógico. Eu comemoro o que eu vejo. É, então. Tem que ir na redação, pegar aqueles montes de jornal velho e ler, né? Imagina. Eu tô na época do tablet, eu vou ficar vendo. Você tá desatualizado. Ó, esse tipo de jornal. Desatualizado. Não, desatualizar é ler uma notícia velha dessa daí. Vai. Inclusive, ó, vai atacar minha rinite. O meu negócio hoje é tablet. Não. É tecnologia, é F5. Então, pega lá na tecnologia F5. Que você tem aí. Você tem um tablet. Eu entrei aqui, ó, FIFA.com. Então, não consta 51 aqui. Você tem um tablet aí. Você tem um tablet aí. Tá aqui, ó, em progresso, mas não consta atualização. Tem um tablet. Procura aí, ó. Põe Mundial de 51. Você vai ver quem foi, como é que foi. Então, mas eu tô vendo o site da FIFA, que é o que vale. Você procura aí, ou o site da FIFA é o que vale. Mandar abraço pra alguém, homem, que o mano vai procurar agora lá. No site da FIFA eu procurei, não achei. Vai se informar. Zé Blatter, arroba FIFA. Certo. Pra dona Dona Claudete. Dona Claudete. Dona Miriam. Dona Miriam, Dona Miriam, corintiana também, parece ser muito legal. Opa, valeu. Chupa pro mano, lógico, chupa, né? Chupa pro mano. Inferno, e nação, aquela coisa, o senhor é livre, mano. O maior de São Paulo voltou e agora voltou pra incomodar mesmo. Voltou um aonde? Pra minha esposa, não lembrei qual foi o último título que vocês ganharam, mané. Sua mãe? Pra minha mãe, Dona Nava, que tá ouvindo aqui também, junto com a Tati, minha esposa. Certo. Pra criançada, feliz dia das mães pra todas as mães aí. Tá. E o Palmeiras voltou, Domênico. Pode voltar a sorrir, que agora não tem mais gozação. Os nossos inimigos agora vão chorar. Tô tranquilo, tô tranquilo. Eita. Tô tranquilo. Não é eita, não. Tá tranquilo. Então tá bom. Um grande abraço, meu velho. Um abraço, Domênico. Falou. Tchau, tchau, tchau. Valeu. Esse estádio 97 aqui pela Energia 97. Que vem aqui em nome de BV Financeira. Tá pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, hein? Com a BV você sempre pode mais. Deixa eu ver algumas mensagens. Rapaz, mas olha, é muita mensagem. Nossa, aqui. Nossa, tá demais, meu. Sensacional. Olha, programa, Dona Miriam, eu desculpa, viu? Mas é... Tá chegando muita mensagem aqui, rapaz. Olha, tem um filho que tá chorando lá. Eu leio ou não leio mais? Chega. Não, legal ler. É. Assim, faz bem pro ego, né, Dona Miriam? Não é bom, a senhora vai ser valorizada. Vai falar, tá vendo, ó. E se o Renan for embora de ciúme? Eu ficar sozinha? Para, vai. Vai nada. A senhora arruma carona. Vai fazer sozinha, a senhora não vai ficar. Vai fazer fila aí na Paulista, viu? Sozinha, a senhora não vai ficar, garanto. O que eu posso fazer, né? Deixa eu colocar aqui uma trilha aqui, porque... Marvin Gaye. Não, não, não. Tonight do Phil Collins. O falecido Joe Cocker. Esse cantava, hein? Esse era o cara. É, cantava. Ai, ai, ai, ai, ai. O que foi, Dudu? Não sei se eu leio, não, Aba. Leio? Lê. Leio. Que leio. Não, o Renan tá falando que não lá. Será que... Ah, para, Renan. Segundo sabe Felipe Keiko. Keio. Miriam não está com nada. Eu quero a Claudete, ela é muito mais charmosa. Que isso, Dona Claudete? Os caras são tarados, Claudete. Aí, Claudete, vai molhar o biscoito. Virou. Tem gosto pra tudo. Tá vendo? Aí vem um outro ouvindo. Ah, rapaz, olha aí, ó. Esta voz da Miriam soa como algodão nos meus ouvidos. Tira o filho dela daí. Rapaz, olha aí. Algodão no ouvido, hein? Nossa. Rogério muito Rodrigues. Rogério Rodrigues diz, essa Miriam deve ser uma princesa. Tá, a coisa tá pegando aqui, hein? Olha, se eu não conseguir entrar em casa, eu vou ter que voltar pra dormir aqui, hein, gente? Ela é princesa, mas, nada, mas tem que dar um castelo. Não adianta só ficar com esse papinho de princesa, não, hein? Ah, o mano está perdendo a linha, hein? Está gritando com a Dona Claudete. Fala pra ele, deu voz. É verdade. Nossa, não pode falar isso. Vem aí, ô palhaço. Vem aí pra esfolar essa sua cara feia aqui. Não, sem violência, para. Fala pro mano, engoliu o chororô dele. Chora demais, com esses argumentos sem nexo. Caio Henrique de Souza que mandou. Quem mais aqui? Quem mais aqui? O Pedro, é. O Pedro mandou uma mensagem aqui também, eu não vou ler sua mensagem, Pedro, você desrespeitou, tive aqui. Sou o Thiago Fernandes, trabalho na Cato. Com essa voz, a Miriam consegue emprego fácil na área comercial. Aí, beleza? Aí, tá vendo? Trabalhar na Cato, hein? Pessoal da Cato aí, tá vendo? Ele tem o endereço. Olha, vou mandar um currículo aí pra ele. Quem sabe? Manda uma solicitação de voz. Olha aqui, ó. E o Wallace Brundi aqui, Dodô, diga pra Miriam que investirei no ramo gráfico e seremos sócios. Opa! Ela e o marido dela. Oh. Caramba, hein? Olha só, hein? Olha! Que coisa, hein? Meu marido é gráfico também, hein? É, tá vendo? Já arrumei uma sociedade. É, tá vendo, Miriam? Vitor Amburs. Diz aqui, seria muito interessante uma coisa que nunca aconteceu. Playboy da sogra com a nora. Nossa senhora. Nossa. Aí o Renan morre, né, gente? Vocês querem matar o moleque, mano. Por aí ele morre, pô. Aí não dá, hein? Vocês querem matar o moleque, mano. Ele vai ter pesadelo hoje, hein? Leandro Ruiz, a mamãe palmeirense é uma figuraça. Abraços. Quem mais mandou aqui? Deixa eu ver aqui. O Lucas. Lucas. Ô, Lucas, meu. Com essa voz da Miriam, poderia trocar ela pelo mano da bancada. Pode ficar. Representando as galinhas. Não ter que olhar a cara do Domênico todo que dia. Isso, por favor. Não, não. Só de coração. Ah, quem, Magui? Representando as galinhas aí é a tua tia, tá? Olha. Ela faz parte do sindicato. Ah, quem mais aqui? Não. Isso não dá, tira aqui. Dodô, o Beja tem razão. O Mota fala que tem notícia boa e fala que o Pelé tá internado. Depois foi pro Lili e disse que não é benigno. Meu Deus. Nossa, você ia figurar assim, Mota. Abraços. Quem mais diz? Boa noite, galera. Um forte abraço pra todas as mamães. Quem mandou foi o Jonathan Silva. Jonathan. Valeu, manda valeu. Um abraço pro Batata. Ó, mandando um abraço pro Batata. Batata, Olha o Batata aí fazendo sucesso. Quem é? O Luiz Paulo. Trabalhei com ele aí e ouvia muitas histórias da dona Claudete. É tudo verdade, viu? O Leonardo que mandou aqui. Quem me dodô, esse aplicativo salva a gente. Daqui de Miami, Estados Unidos, tá mal, hein? Tá mal, hein? É. Tá ruim, né? Estou todo dia ligado em vocês, graças ao aplicativo. Abraço a todos. Boa. Mota, vamos, São Paulo. Vamos, tricolor! Da Tríplice Coroa. Ei! É, time da fé. Ei! Que Tríplice Coroa? Não dá pra ganhar mais Tríplice Coroa. Libertadores, Brasileiro, Sul-Americana. Não dá. Brasileiro, Libertadores? Ah, dá. É, mas não vai ganhar. Deixa eu ver aqui. Fala, galera. A vovó tá demais. Tá comendo mano, hein? Caca. Tá cara, mesmo. Cara. Dedou mano. Passe o WhatsApp aí. O WhatsApp, por favor. WhatsApp. Zap-zap da vó. Olha, os caras querem o zap-zap da dona Claudete. Vê se pode, mano. Bom, e muitas outras mensagens estão chegando, tá certo? Vamos agora partir para mais ouvintes. Certo, RG número 2? Manda. Vamos a mais ouvintes no 3284-7097. Você conta piada, Claudete? Você gosta de piada? Não. Não? Alô. Mas alô. O Juca vai vir aí já com a piada, hein? Alô. Alô. Quem fala? É o Wellington. Wellington. Isso. Wellington do quê? Ah, consegui, não acredito. Desliga e liga de novo, velho. Não, melhor não. Tá bom, Wellington do quê, Wellington? É Wellington Luiz Fernandes Ferreira. Ferreira, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 27. LG 2.7, hein? Mas você não tem a menor dúvida. O que foi, Gê? Você tem dúvida do que aconteceu aqui hoje? Qual dúvida? Não sei. Entre o Mano e a dona Claudete? O que foi? Vou fazer uma pergunta. Quem se Ferreira na disputa? Sensacional! Sensacional! Você tem dúvida? E o bairro, Wellington? Ô, Benja. Oi? É mais fácil falar a rua. Você deve acertar ainda. Ah, não facilita, não. Não? Porra, não, manda a rua. Se eu falar o bairro é muito fácil. Manda a rua. Não, vamos lá. Mas aí facilita. Mas o GPS você procura por rua, ele. Então vai, manda a rua. Você põe a rua lá, ele já fala qual que é o bairro, qual que é tudo. É Rua da Matriz. Rua da Matriz. Da Matriz. Da Matriz. Aí, mas eu vou vai falar, pro cotovelo. Pera só um minuto. É. Mas tem número? Não, mas a Rua da Matriz tem uma porra, você tá louco. Vai pro cotovelo. Tá, vamos lá. É que se eu falar é fácil. Mora em Santo Amaro. Santo Amaro é nós. Não, mas que lugar de Santo Amaro é a Rua da Matriz? Vai. Vamos? Não, só um minuto. Eu tenho que acertar o bairro. Agora você quer que eu acerte a altura? Vai. Mais ou menos. Se é onde eu conheço, você é perto do Largo 13. Tem uma perto do Largo 13. Vai, vocês é o mesmo. É lá mesmo. Então chupa. Mandou muito. Chupa. Rapaz, chupa você e esse aí, o outro que tá do lado da Nova Claudete, que ela não merece. Quem que é o outro aí? Esse tojo ao lado dela. Você acreditou? Então tá bom. Ô, velhinho, Wellington, time. Então, Dodô, é palestra. Só palmeirense ligou hoje, puto. Só perdão, meu Deus do céu. É um corintiano. Eu vou até beber. Eu nunca na história desse programa vi alguém ser tão humilhado como o Mano tá sendo. Nossa, como eu tô humilhado. Humilhado a tua cara feia quando você pega a rua. Humilhado você deve se sentir quando você põe essa sua cara feia pra fora da janela da tua casa. Isso sim, rapaz. Eu vejo a dona Claudete se divertindo no programa hoje. Divertindo. Até a dona Claudete já falou que você não é homem. Você vê minha cara, você se apaixona. Ai. Você tá louco pra isso, né? Tá louco pra ter uma brasa no traseiro, né, o só bicho? É isso aí, Domenico Gato. Você aí tá louco pra espanar a ruela. Eu conheço esse tipo aí, Domenico. Não. Conheço esse tipo aí. Fala pro mano começar. Não, fala você. E tentar parar de ganhar as discussões no grito, velho. Aí, não começa a gaguejar não, seu mané. Os argumentos deles são fracos. Não começa. Qual argumento é fraco? Me fala. Você acessou o site da FIFA? Você acessou o site da FIFA? Me responda. Como é que é? Não seja prolixo. Você não entendeu a pergunta? Você fala português? Louco, em 51 nem você fala tinha português? Deixa ele falar, mané. Nem tinha FIFA, manézão. Não importa que não tinha FIFA, não tinha Libertadores também. Não importa. Você fala do Mundial do Corinthians que não ganhou em 2000 a Libertadores? E a Libertadores 51? Que Libertadores vocês ganharam? Mané. Na época não tinha. Mané. Mas era outra forma. Faz uma pergunta pra dona Claudete. Tem campeonatos, então, ó, faz o seguinte. Tem campeonatos, escuta. Tem campeonatos que a FIFA reconhece antes mesmo dela existir. Tá certo? Você precisa se informar. Você é mal informado, mané. Mano, não reconheceu, não. Entra no site B. Entra no site B. Mané. Entra no site B. Ela começar a fazer antes da década. Deixa ele falar. Porque ela fez o mesmo molde. Puxa a orelha dele, dona Claudete. Puxa. Ouvinte não tem pinico no ouvido, não. Faz uma pergunta pra. 21, só um minuto. 21 de novembro de 2014. O que tá escrito aqui? Lê, mano. O que tá? Lê aí. Ué, mas isso aí é da onde? Qual que é a fonte disso? Lê aí, qual que é a fonte disso? Leia. Qual que é a fonte disso? O UOL saiu, o que que disse? Mas lê. O UOL é a FIFA? O UOL, o que tá escrito? O UOL é a FIFA? O que tá escrito aqui? Vamos lá, eu lê. Me baseio no site. Cê da sabe FIFA. Ler, sabe eu ler. Me baseio no site e da FIFA, peraí. O UOL 21 do 11, mas eu vou ler pra ele, já que o UOL é a maior entidade do futebol? Só um minuto. O UOL é a maior entidade do futebol? Não, mas foi divulgado no UOL, no Estado de São Paulo, que eu peguei. E cadê no site da FIFA? Cadê no site da FIFA? O UOL diz aqui. O seu problema é que você só lê manchete. Lê informação na íntegra. Posso ler, se você tiver tempo, eu leio. FIFA, só um minuto, vou ler aqui. FIFA confirma que Palmeiras é campeão mundial. E cadê no site da FIFA? Diz governo brasileiro. Cadê no site da FIFA? UOL diz, tá aqui as fotos. Ó, tô aqui, ó, FIFA.com. Vamos lá, ó. Tô aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. FIFA formalmente. Ô, Wellington, já tá tudo certo. Vamos ao que interessa. Nós temos um jogo muito importante. Vamos falar de Palmeiras. Fala com a dona Claudete. Faz uma pergunta pra dona Claudete. Ó, tô no site da FIFA, não consta nada aqui, tá? Fala. Dona Claudete, tá falando com a senhora. Muito obrigado, viu? Foi até no Instagram do estádio pra ver vocês. Tem cara de italiana mesmo, hein? É, eu sou mesmo, graças Opa. A Deus. Opa! E deixa eu te falar, Claudete, que eu liguei mais pra te falar isso, que você falhou em bater pouco nos seus filhos. Tinha que bater mais, né? Até matar. Eles foram pra esse caminho. É, dois sem vergonha. Meu Deus, deve dar vergonha. Dá vergonha mesmo. Por causa de um calção e um meião, se vender... Tá louco. Eu comprava pra ele se ele queria. Você comprava, né? Eu comprava. Mas quem que deu, dona Claudete? O seu filho é feliz hoje, dona Claudete, diferente tenha. Da senhora. Deus que vamos eu desvendar. Foi meu compadre. Foi teu compadre? É, carioca. Ele tá levou? Ele levou pro estádio? Levou, como é que... levou eles lá pro Rio. E aí ele deu jogou um... Corinthians e Botafogo. Aí quando eles voltaram do corintiano já. É, voltaram corintiano. E a senhora ficou brava? Mijaram na cueca. Ah, foi? E a senhora ficou brava no dia? Nossa, fiquei louca. A senhora continuou falando com o seu compadre? Ele morreu já, pra falar com o morto. Não, mas quando ele fez isso, a senhora ficou falando com ele? Fiquei brava, muito ficou brava de mal. Com ele. Ele fez, mas eu precisava, comadre, precisava alertar um pouco essas crianças. Alertar? É. Coitados. Destruíram. Ah, mas às vezes os filhos não seguem, né, o que a gente quer, né? A gente não pode falar. Agora tem gente que nasce, o filho vai pôr a roupa do Corinthians lá na maternidade. Os filhos têm que ser o que quer. Não, senhora. O pai quer. Não, discordo. Ah, não, você tá errado. Não, discordo. Porque você fez no seu, né? Por isso. Não, discordo. Ó, dona Claudete, a senhora aqui, ó, quer dar uma olhada no site da FIFA? Que a senhora não vai ver seu time aqui. Mas se a senhora quiser consultar, baseado no site da maior entidade do futebol. É o site da maior entidade do futebol. Tá aqui, ó. Não existe Mundial do Porco aqui. Aqui, ó. Palmeiras 51 no search aqui. Não tem. Só um minuto, gente. Aqui, globo.com. Saiu aqui, ó. Que dia aqui? Deixa eu pegar o dia. O mano não ter problema nenhum, né? Com relação a isso aí. Tá aqui, 2014. Pronto. O ministro recebe da FIFA a confirmação. Palmeiras é campeão mundial. Ah, isso aí. Por que não tá no site da FIFA? É a mesma coisa, o governador. O governador, vamos explicar aqui, ó. O governador, ele pode chegar e falar. A lei tal vai estar em vigência amanhã, tá certo? Não, pelo contrário, quem tem que discutir é você. Não, eu não. É a mesma coisa, ó. O governador, o prefeito, o vereador, o deputado, qualquer um pode falar a respeito de leis, tá certo? O cara pode falar, ó, amanhã vai estar a lei tal em vigência. Se não sair no diário oficial, tá certo? A lei não tá em vigor, RG. A FIFA funciona como se fosse o diário oficial do futebol. Se não picar informação aqui, não existe, não existe. Mané, chupa, Mané, chupa, Mané. Chupa, trouxa. O dia que sair no diário oficial que vocês ganharam também, nós vamos acreditar. Aqui, ó, 2012. Ó, FIFA aqui, ó. Briga, briga, briga. Você sabe ler, tá aqui, ó. Em 2000. Não, não sei ler. Em 2012, você. Ó. Eu não leio. Eu só leio o que 2012. Me convém. Aqui, ó. É igual você. 2012. Eu só leio o que me convém. Ó, tá vendo? Ô, Wellington. Tá vendo? Corinthians e Chelsea, Corinthians e Vasco. Você tá perdendo seu tempo. Ô, Wellington. Então, show. Então, não é nada, tá perdendo. Aqui é tempo. FIFA, é o Diário Oficial do Futebol. Não, isso não é pra mim, só quando sair no. Agora, sair no UOL, desculpa. Quando sair no Diário Oficial, eu vou entender. Ô, Wellington. Amanhã temos um encontro às 6h30 com o Atlético Mineiro. Você acha que assusta? Eu acho que eles vão vir com o time reserva, hein? É, já saiu a escalação, vai já ser um saiu? Time meio bem reserva. Um misto outro quente, que misto joga quente. Frequentemente. Ah. Mas eu acho que pra estreia tá tranquilo. Se bem que o Palmeiras fala que tá tranquilo, mas quando fala isso, que dá umas falhas, né? Tem que falar que é difícil. É, que aí leva. Só tomar cuidado. E eu acho que é importantíssimo essas primeiras rodadas aí. Porque todos esses times que estão disputando a Libertadores vão entrar com um time misto, viu? Então, a hora que você pegar esses times, tem que ganhar, né? Tem que ganhar, sim. Tem que aproveitar, tem que dar uma deslanchada e tentar fazer o maior número possível já pra sair na frente, pra poder tentar levantar esse brasileiro aí, né? Não se preocupe, amanhã eu tô, eu garanto pra senhora você. Senhora, é pé quente, a senhora. Palmeiras ganha. 2x1. 2x1, tá bom, 2x1. Então tá bom, Wellington, qual placar? Infelizmente eu tive que cancelar meu Avante agora, essa semana, porque eu tô indo pra Austrália me mudar pra lá. Você vai pra lá? Vou nossa. Estudar lá. Ah, e lá, tá Austrália, é, Austrália, boa, né, o bagulho é muito louco. Depois mano. Você pede o endereço da veinha do mano. Você vai ficar em que cidade mano, lá? Mano, ele vai morar pra Melbourne. Não. Vai morar Melbourne. Ele vai ficar em Melbourne. Eu tava do outro lado da costa. Melbourne, tava por 3 anos, foi eleita a cidade, a melhor cidade pra se morar no mundo. Caramba. Qualidade de vida. Qualquer lugar na Austrália é da hora, até no Outback, velho. Você vê como o Brasil tá mal desenvolvido, né? É. A Austrália é mais nova que o Brasil. E tem uma estrutura muito melhor. Tem que... O que te surpreende? E a Austrália, pra quem não sabe, a Austrália, ela quando foi colonizada, teoricamente, Domenico Gato, a Austrália era um alcatraz inglês. Os presos que não tinham espaço na Inglaterra eram remanejados pra Austrália. Tanto é que hoje, o próprio governo da Austrália tem uma dívida com os aborígenes. Certo. E os aborígenes, se eles não quiserem trabalhar, eles não precisam, porque eles ganham uma verba do governo aí semanalmente pra que eles possam viver. Eles são patrimônio cultural da Austrália, né? Então, é até triste o que acontece com eles. O governo brasileiro deveria fazer isso com os índios aqui. Ah. Mas infelizmente, aquele não trecho faz. Lá das cidades, e aí lá do outro lado que tem Perth, bem no meio, tem uma parte muito grande mesmo de... Que é bem indígena mesmo, que ninguém toca, que não pode ter cidade nem nada. É, então, mas infelizmente a Austrália, ela acabou meio que... desbravando demais, aí os aborígenes, parte deles aí foram teoricamente expulsos do habitat natural, mas infelizmente isso acontece mesmo. É, e vai lá aí. E passa a mão na cabeça de um canguru, mano. Canguru é da hora também. E você vai encontrar o Bigulim lá, viu, velho? Que isso, RG? É um canguru que fica chorando até hoje a falta do mano lá. Pô, eu compraria um canguru, RG. O bicho é muito louco. Ele e um koala. Eu, se tivesse condições... Ia dar uma pesada em você que você ia ver. É só o vermelho, o boxeador. Ia criar no quintal de casa? Ele luta boxe. Pô, é muito louco ter um canguru em casa. Se pudesse, eu teria. Fácil. Grande abraço pra você. Muito obrigado pela sua participação, tá bom? Abração. Muito prazer mesmo, hein, Domênico? Sou seu fã, sou fã de todos vocês, ouço todo dia a rádio. Queria mandar um abraço aí pro Rafoso, que é um amigo gambazinho. Rafoso. Ele acho que se revelou gay há pouco tempo aí, né? Ah. É, o Thiago Portela, que é um amigo Bambi. E Bambi pra galera passado. Palmeirense, pro Joãozinho, pro Bruno. Todos e pra toda a galera lá do grupo que a gente vai no estádio junto aí. Tá bom, meu velho, um grande abraço, viu? Abraço, tchau, tchau. Tudo de bom, tchau, tchau. Esse é o Estádio 97 na Energia 97. E agora eu vou falar da HDI Seguros. Você sabe quem é o recordista mundial dos 50 metros livres de natação? É o César Cielo, meus amigos, com a marca de 20 segundos e 91 centésimos. Olha, é um recorde difícil de bater esse, hein? Mas quer saber? Olha, difícil de bater mesmo é o preço da HDI. Por isso, não faça o seguro do seu carro sem contar com a HDI. Vai por mim, olha, acesse hdi.com.br ou fale com o seu corretor e peça a cotação da HDI. Com a HDI, você fica protegido até do risco de pagar mais. Vai correr esse risco? Não vai, né? E tem mais, com a HDI, você economiza dinheiro, mas também economiza tempo. Bater o carro? É só passar em um HDI Bate Pronto, porque em poucos minutos você sai com autorização para o conserto. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. BR. Muito seu estádio 97 bem. Na Energia 97. E agora, meus amigos, em nome de Cato, aquele aumento que você pediu caiu no esquecimento? Vá à luta por um emprego novo. Acesse cato.com.br e assine por 7 dias grátis. RG número 2. Você gosta do Juca, dona Claudete? Gosta do Juca, quando ele conta a piada no estádio? Gosta, gosta, dona Claudete. Gosta, Miriam? Gosto. Do Juca? Gosta, Miriam. A RG, agora é o momento, hein? Bom, sabe que tudo isso acontece lá em Santa Isabel, né? É, tudo é lá, né, RG? Tudo é lá, cara. Tudo é lá. Não tem jeito. Nossa, o RG, antes de você contar a piada aqui, nosso pessoal que infestou. É. Infestou? O meu infestou. Twitter aqui de mensagens aqui. Sobre? Falando a respeito da FIFA, que a FIFA é de 1904. Obrigado, galera, que é o Paulo César Rodrigues, o Mário Lúcio Lima, esse o Lu Fiel, para, mas é verdade, mas os caras estão falando aqui. Acabou o assunto, mas, vai. Ué, piada. Informação. A gente não pode passar uma informação errada para os ouvintes. Passando... A FIFA é de 1904. Então, mas ninguém passou essa informação errada? Passou sim, não, todo mundo está falando não, aqui. Ninguém falou que não tinha. Vocês falaram que não tinha FIFA 51. Nada. O ouvinte falou. Falou. Mas... Então, mas já foi, vai, passa. Mas aí, passa. Nunca é tarde para passar uma informação. Para vocês é, para nós é, e não é, e deixa de ser. Pô, mas é chato, fica só nisso aí. Vamos lá. Mas aí, é, fica só numa coisa. Parece que era coisa de menininho, de coisa. É, a FIFA é de 1904. Não faz mal, ah. Vamos na piada. Aí lá em Santa Isabel, Domênico. Polícia inaugurou rádio. Rádio? Comunicado, sabe? Rádio de comunicação lá, aquela, né? Viatura, com delegacia, aquelas coisas. Certo. Aí eles estão conversando no rádio, né? Aí o sargento. Gostei do efeito, legal. Como é que é? Ah, chegamos no local do crime. O sargento passando o relatório, né? Certo. Chegamos no local do crime. Uma mulher matou o marido. Foram 35 facadas, 2 tiros, depois de asfixiar e decapitá-lo. Ah! E por fim ainda, sargento, queimou o corpo. Caraca. Caramba, velho. Uma mulher. Qual o motivo do crime? Ah, ele pisou onde ela estava passando o pano, sargento. Porra, só isso? E conseguiram capturar a mulher. Aí os caras de lá, né? Ah. Não, sargento! Estamos esperando secar o piso! Sensacional! Você acha que os caras são loucos, né? Tá louco, mano. A mulher tá doida, né, velho? Tá certo. Seu estádio 97 na Energia 97. Estamos chegando ao final do programa. Em nome de Perfect Brasil, seu carro perfeito é o seu carro com suspensão Perfect. Ô, mano. Oi. Tem um amigo meu, o meu cunhado, que pediu pra você mandar. Deixa eu pegar aqui, direitinho, porque o Benjamin vai vir também pra dar um recado aqui importante já já. É, pedi pra você mandar um abraço aqui para o... Deixa eu ver. Max Anselmo Carvalho. Gosto de você pra caramba, gosto do estádio, ó. Tá certo? Max Anselmo Carvalho. Um abração pra ele. Isso. É nóis, Max. E pediu pra me mandar um beijo pra palestrina Aline Roncato. Então tá dado o recado aqui. E um abraço pro Rodrigo também, corintiano roxo, e pra Daphne. Daphne aqui é do Scooby-Doo. É. O nome dela foi inspirado na personagem mesmo. É o nome hebraico, Daphne. Ô, Benjamin, antes da gente finalizar aqui o programa... Mas não é tão estranho assim. Igual Sara, por exemplo. O Sara é mais característico. Sara é minha avó. Sara é vovó, né? Mas antes da gente finalizar o programa, quero dizer ao senhor Benjamin Bach que venha com um recado importante de incorporadora essa. Antes eu preciso mandar um abraço aqui pro Rodney, pro Pedro Henrique, da pizzaria lá do Ângelo. Pô, acho que amanhã eu vou lá comer. Você vai comer de novo no Ângelo, velho? E pras meninas do quê, Bá? Isso aqui é Itch. É da faculdade do Renan. Faculdade do quê? Do Renan. Mas qual é o nome? Qual é o nome? O que é EACHO? Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Ah, que eles fazem teatro pelado, né? Essas coisas. Muito legal. O pessoal de humanidade faz isso. E olha, amigão, e você quer mais qualidade de vida? Então venha conhecer o Le Village na Casa Verde, um bairro que é pura tradição. É um projeto elegante, aconchegante, ideal para um ritmo mais tranquilo, com apartamentos de 59 metros quadrados, 2 dormitórios, sendo uma suíte. Sim. Olha, amigão, esse é mais um lançamento do Grupo Extra. Apartamentos para moradia e investimento no tamanho que você procura. Eu não perca tempo, venha conhecer o Le Village Casa Verde e desfrute de um terreno com mais de 4 mil metros quadrados, lazer completo, piscina adulto, infantil, quadra, churrasqueira e muito mais. Vá visitar o apartamento decorado, vá amanhã lá, amanhã, domingo, Rua José De Brito de Freitas, número 295, ou acesse esser.com.br/Levilage, Vilage com dois L's, tá? Se você preferir, você pode ligar 3951-3888, 3951-3888. Amar a Casa Verde é uma tradição de muitas famílias. Viver no Levilage também vai ser. Mandar um abraço pro Rafa, pro Alan Horn, pra Paula Gil, pra toda a família Esser, Dodozito. É, Estádio 97 também, em nome de HDI Seguros, é debate pronto, consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br. Você quer mandar um recado, RG? Eu quero mandar um abraço aqui pro Léo Diniz, santista, ouvinte assíduo do Estádio 97, e pros filhinhos dele, são da nova geração de ouvintes do estádio, né? O Matheus, com 7 anos, e o Giovanni com 3 anos, cara. Os caras já curtem o Estádio 97. Que legal. Boa. Obrigado a todos aí. Quero mandar um beijão pra todas as mamães e dizer aqui pra Miriam e pra Claudete o nosso muito obrigado. Muito o legal, foi hein? Muito legal. Muito legal. Boa, legal. Boa, boa, bem legal. Carol, Renato. Elas que vieram aqui, de certa forma, até representando todas as mamães, né? De todos sim. Os ouvintes, de certa forma. Sim, Dodô, e os presentes aqui da Rádio Energia 97, vamos presentear, né? As mamães agora. Vamos levar agora, presente. Cada uma levando aqui esse presente que está na frente de vocês aqui, que é um, né? Ó, dona Claudete, flores, essas flores. Flor, chocolate. Essas flores, dona Claudete, elas estavam na mão de um cadáver até coisa de 2 horas atrás. Mentira! Aqui foi pegamos aqui no araçado, meu, que tava fresquinha, tava bonita, era mais barato do que entrar e comprar. Aceite com todo carinho, dona Claudete. E segunda-feira... Quando você morrer, eu vou levar as mesmas lá. Isso aí, dona Claudete. Mais olha uma que paulada. Vingativa, que ainda vingativa. Ainda por cima é mão de vaca, né, mão gente? De vaca. É, mas é o que tem. Por cima mas, ó, é mão parabéns, de vaca. Viu, dona Claudete. Época de crise é assim. Pensei que era uma orquídea. E a senhora, ela gosta de flor? A senhora deve ter uma samambaia em casa. Parabéns, dona Claudete. Tem? Parabéns, Miriam. Samambaia é bom porque não precisa cuidar muito. A gente que agradece aí, gente, a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi uma experiência muito bacana, assim. Gostaram de estar na rádio? Eu achei muito legal. Gostou, dona Claudete? Gostou? Dona Miriam, por favor. Foi gostoso fazer o programa? Queria mandar um beijo. Mande um beijo, por favor, Miriam. Pro pessoal do Tatuapé, pra Simone, minha amiga que tá me ouvindo. Tatuapé é nós, hein? Opa! E pro meu marido, né? Bicho! Espero que noite, o Fran me deixe entrar em casa. Vai ter tapa na camusa, RG? Vai. E pros fãs, não vai mandar? Ah, sim, tá. Agora tá famoso. Um beijo. Ixi, o Renan não tá gostando, mas tá gostando. Eu vou mandar mas mesmo agora, assim. Miriam, cara, ele é de humano. Quando você começa a trabalhar em rádio, você tem muitos fãs e as pessoas têm que entender isso tudo, entendeu? Ah, entendi. Você, você está na vida artística. Virou artista, é isso aí, não tem jeito. Tá certo? Eu quero mandar... Mais quero... beijo? Não, mas só deixa eu mandar de beijo. Não, é isso aí, gente. Um beijo pra vocês também. Muito obrigado, gostei muito de conhecer todo mundo pessoalmente, né? Legal, e a gente legal. Acompanha aqui pela Fox também. Então... Que legal. Obrigado. Bacana. Manda um beijo a mim lá. Obrigado, Claudete. Eu quero mandar beijo também, pra quem? Além de mandar um feliz Dia das Mães pra todas as mães, sim, quero mandar um parabéns especial à minha mãe, dona Rebeca, que além do Dia das Mães, amanhã faz aniversário. Parabéns, Rebeca. Parabéns. Parabéns pra nossa beijo, Rebeca. Dona Claudete, você quer mandar um beijo especial pra alguém? Eu vou mandar pra minhas irmãs. Certo? Qual o nome das irmãs? Pra toda a Neide, a Elza. Certo. A Tereza. Certo. A Conceição. Certo. E... Caraca. E? Fica me olhando pra você. É uma quadrilha, cara. Não é uma família. Ah, quantas pessoas assim? Tudo palmeirense. Viu? Tudo palmeirense. Isso. Então. E pra minha cunhada Rose e pro meu irmão próprio. E pro filhão corintiano? Pra eles não. Não vai mandar. Pro filhão corintiano, não? Deixa eu mandar aqui, então. Fala, mano. Mandar um abraço aqui, ó, pro Ricardo Narchi, a galera, o pessoal aí da Alcateia, o Reinaldo, o Hans, o Thiago, a Ariadne, o Daniel, o Eduardo, o Leonardo, o Jonathan, o Cris, ou a Cris. A Elza, o Orelhinha, o Marcelo, o Cláudio e a Carla, tá bom? Você adora, RG. E um feliz Dia das Mães pra verdade. Todas as mamães, tá certo? É isso e aí. E nós. Mamãe. Manda... RG número 2, por favor. Antes, agradecer aí o convite, as mamães amigo aqui, né? Da onça do Jean e do Lico, que me convidam pra almoçar na Vila Maria e eu tenho que pagar o almoço. Ah, e você? É, tudo bem. E quem tá super feliz hoje é o André Afonso Dias, Dodô. Ah, garantiu o presente da Energia 97 do Estádio 97. Um grande beijo pra minha mamãe, né, dona Jamile. Beijo, dona Jamile. Verdade. Tá beijo, dona nosso... Cidália. Vou mandar um beijo também especial pra minha esposa, que também é mamãe, né? Mamãe, pra todas as mamães. Esposa, sua esposa, Benjamin, também é mamãe, né? Mamãe também, lógico, né? Lógico, um beijo pra Rê, que é mãe dos meus dois. Mais. Essa aí é uma santa, ela não é mãe. Beijo pra Tati. E a mulher é uma santa. E vou mandar um abraço também aqui. pro Alan, a Bruna e o Alan. O Bruno e o Alan, eu vou fazer o casamento deles amanhã, vai ser muito legal. Eles mandaram aqui um abraço pra mim e um abraço a eles, que amanhã eu vou estar fazendo esse casório deles aí, muito legal, tá bom? Só isso, alguém vai mandar, acabou? Você vai fazer a minha bodas de prata que tá chegando aí. Ah, vou. Tá, eu vou tocar aí só os metal. Tá chegando, eu sei que aí você gosta. Bodas de prata, hein? Vou tocar os metal. Faz 12 anos eu chego. Mais 12 anos eu faço. Deixa eu só aproveitar e mandar um abraço aí também pro Léo, que tá ouvindo a gente aí no trânsito. Grande Léo. O Matheus Palma e o Marcelo Palma também. Ouvindo legal. Nossos. Tá bom? Bom. Obrigado, Mano. Tchau. Segunda-feira estamos de volta com mais uma edição do Start 97 aqui na Energia 97. Em nome do Grupo S, um nome construído com história. De Cato, sua promoção virou lenda? Vá à luta por um emprego novo. Acesse cato.com.br e aproveite. Dias grátis, hein? É, 7 dias grátis pra você por lá. BV, pensando em trocar de carro, acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV você sempre pode mais. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Amanhã tem mais? Amanhã não. Segunda-feira de volta, o Estádio 97 vem aí, o Night Sessions. Valeu, até lá, tchau. Todo sábado para domingo, às 2 da manhã, no Club Tronic. Stay tuned. Tiesto's Club Life returns right after this. Tiesto com o Club Life. Energia.